Atenção, Transebeck! É o top de 4, já vai! Já vai! Apaga a luz, basta a TV pra nos iluminar. Não estou mais só, player 1, player 2. É de co-op, sim, eu fico sem opção. Quando você me diz toda louca que gosta de jogos e de diversão. Pira. E é isso aí! Nessa semana estamos reunidos aqui para discutir se os videogames evoluíram nesses últimos 30 anos! Pra quem não... pra quem não sabe, tá dando mole, eu sou o Ninja Inimigo e essa semana aqui com a gente tem o Ilaps. As mina pira na cunilíngua, parceiro. Aí, tem. O Mestre Splinter. As mina pira com o apelido, rapaz. É pé, pode ser. Pode ver. O Senhor da Mira. As mina pira com meu violão. O HGK Solid. As mina pira com papinho de psicanálise. As mina pira no viagem. Funciona, meu amigo, funciona, vai por mim. E aí depois que as mina pira, você cura, né? E a Nebs na nova profissão de... Como é que é? Locutora de supermercado. Marco Seixas, vai lá. Locutora de supermercado, porque as mina pira no chão baixinho lagarto. E é isso aí. Nessa semana, será que a indústria dos jogos evoluiu nesses últimos anos? Será que nossos jogos são melhores ou piores que antigamente? Chrono Trigger ainda é o RPG supremo? Tudo isso e muito mais depois dos e-mails. Não, peraí, quem tem que chamar os e-mails é o locutor do Preso Nick. Você tá aí aguardando os e-mails ansiosamente, aí vem eles. Estamos aqui reunidos no mesmo bate-canal, na mesma bate-hora, para falar novamente sobre aquela cartinha, aquele recado que você deixou pra gente no e-mail, que você mandou com todo carinho. Nós fazemos questão de ler, porque você é a razão de nossa existência, o motivo pelo qual perdemos nossas noites gravando, editando e fazendo tudo sem nada em troca. Nesse Splinter, eu reparei que você é muito forever alone, cara. Você tá aqui falando sozinho e tá falando que estamos aqui reunidos, cara. Estamos aqui reunidos. Sim, você. Eu consigo falar sozinho, cara. Você tem uma grande habilidade. Eu reparei que você consegue falar com você, tipo, ao mesmo tempo que você fala com você. Exatamente. E quem não reconhecer, cara, vai pro inferno. Você percebeu tudo, facilmente. Cara, a gente já tem quase 80 episódios e o nego não reconhece, então sinto muito. Faz tarde, né, cara? É, vamos começar então, cara. Eu tenho aqui um e-mail do Elton Borges Mesquita. 25 anos, fiz aniversário. Caralho, boa. Eu também fiz aniversário, cara. Fiz vários aniversários ainda. Químico, Nick no LOL, Elton Bornes, Séries Goiás. Séries Goiás é o lugar de onde vem, né? Eu imagino que sim, cara. Então o nick dele é Elton Bornes, Séries Goiás. Você também. Não, eu vou chamar ele de Químico. É um bom nick. Químico é bom, até porque Elton Bornes não é um nick decente. Não é nick decente. Químico... A gente nunca viu nick de LOL, a gente sempre pede nick de CS, então... Aí ele mandou mal. É, de certa forma, beleza. Químico. Pô, é um bom químico, nick. Químico é um bom nome de super vilão, cara. Exatamente, de X-Men. Tá. Quero pedir para que coloquem as trilhas que vocês usam no podcast. Porra, mais trabalho, o nego pede, né? Vamos lá. Vocês citaram o Gable Newell e ele mesmo falou que o ponto forte do Steam, que atrai mais clientes, é quase sempre o preço. As enormes promoções são os maiores chamativos, com certeza. Eu já não uso piratas para meu PC e para meu Xbox 360. É, eu também não, até porque eu não tenho Xbox 360. Já pensou que hoje temos jogos físicos que quase nunca dão a possibilidade de resgatar o jogo online? Entretanto, o PC isso acontecia e ainda hoje acontece. Consegui resgatar no Steam meu Unreal Tournament 3, Prey e o Half-Life 1. O que ele quis dizer com isso, sua eternidade? Cara, eu imagino que o que ele tenha querido dizer é que, tipo, você sabe que o CD ROM, geralmente, ele tem um tempo de vida útil. Por exemplo, meu CD do Warcraft 3, ele não funciona mais nem pelo caralho. Só que, graças à internet e à evolução dela, agora eu posso colocar minha CD key na internet, lá no site da Blizzard, e eles me dão o jogo pra eu baixar, entendeu? A Origin tem feito isso com jogos e a EA também, embora existam alguns problemas com os DLCs. Mas os consoles simplesmente não existem, e agora eu gostaria de saber por que não. Ah, rapaz, já tem que perguntar aí pra EA. Por que não? Por que não? Isso aí. Ah, muito bom. Às vezes as perguntas não têm resposta. Se posso instalar jogos que também são disponíveis online, por que preciso colocar discos ou por que não me dão um código para liberá-lo? Isso foi discutido no podcast, concordo que é uma estratégia eficiente para nos forçar a comprar jogos mais uma vez. Mas isso também não acontece muito, já que as grandes empresas não sabem colocar antigos jogos nos novos consoles. Cara, eu acho que uma coisa que pode dar merda é que, sei lá, principalmente nos Estados Unidos, a galera tem muito costume de comprar e vender jogo usado. Então, tipo, se o cara ia, sei lá, comprar um CD louco do, sei lá, do Halo, por exemplo. Halo. Aí ele ia comprar o Halo. Aí ele, porra, ia lá e ia pegar, anotar o CD key louco lá, depois falar, vou vender essa merda. Aí ele vendia pro maluco, e aí o maluco não ia conseguir jogar, porque ele já cadastrou esse CD key, sacou? Ah, isso é tudo. Sei lá, tem que todo tipo de merda pode rolar. Não acho que seria possível sair da pirataria agora. Não, sai da pitaria agora. Eu acho que ele quis dizer sair da pirataria agora. Só que ele não gosta muito de R's, eu acho. Entendi. Empresas precisam se adaptar ao mercado mais rapidamente, mas ainda é possível. Não tenho dúvidas que só pude aproveitar meu Dreamcast, ou meu PS1, ou meu PS2 por causa da pirataria. O dólar era muito alto naquela época, e eu não tinha a menor ideia de como poderia pagar R$200 por um jogo. Com 3 jogos eu pagava meu console, que isso? Pô, você pegou uma época aí do PS2 que tava o dólar R$1, não pode culpar o dólar não. É, existem pessoas que usam jogos piratas exclusivamente pelo preço. Eu tinha baixado pra experimentar. Porra, tem algum outro motivo pra usar jogo pirata, sua eternidade? Existe, você pode ser babaca. Se o jogo pirata... Então, você pode acreditar na liberdade, cara, entendeu? Entendi. É, eu tinha baixado para experimentar Minecraft, mas eu deletei e pretendo comprar, quando ele deixar de custar R$50. Peraí, Minecraft custa R$50? É, eu acho que sim. Que imbecil pagaria R$50 nesse jogo, cara? Porra, tem vários, né, ouvindo a gente agora e falando, cara, que sua eternidade é um viado, vamos chamar de imbecil. Cara, R$50 nesse jogo, cara. Tipo, eu tenho uma teoria de que se você paga, sei lá, mais de R$10 por um jogo que não tem nem 5 mega, você é um otário. Realmente, agora a gente vai fazer medir o preço do jogo por mega, né? Não, o preço do jogo, eu não sei, mas você pode medir o preço do jogo pela qualidade e você pode facilmente medir a qualidade pelo tamanho do jogo. É um assunto meio polêmico, vamos lá. Talvez não em... Se o jogo for bem codado, ele pode ter, sei lá, poucos gigas, 5 gigas. Agora, se ele tem menos de 5 mega, provavelmente, a qualidade é baixa. Não, mas veja bem, o Minecraft é um jogo muito divertido, eu já joguei bastante até. E eu acho, tipo, a ideia é muito legal e tudo mais. Mas não vale R$50. Cara, não vale nem fudendo. Mas se você compra, sei lá, Witcher 2, vai se fuder. Bom, ele vai concluir aqui da mesma forma que a gente tinha comentado no podcast. O que eu quero dizer é, sem a pirataria na infância e na adolescência, eu não teria criado gosto pelos jogos e não teria me tornado um cliente de todas aquelas empresas que fizeram mais feliz. Ou seja, é a tática do traficante, né? Deixa piratear aí que depois vocês pagam quando vocês puderem. Anexei uma imagem com quase toda a biblioteca do PC. Tu viu a foto do jogo dele? Nem vi, né? Cara, o maluco tem tipo uns 100 jogos no Steam, mais uns 30 no DOD, mais um não sei quantos no Orange. O cara deve gastar o salário todo, né? mas tudo baratinho. Ah, né, ele deve tipo morar com a mãe, tá ligado? Ah, ele deve ter comprado todos os Rumble Bundles pagando 10 centavos e mandando os 500 dele. Cara, ele deve ser tipo com você, né, Splinter? Ele tem tipo um emprego bom e mora com a mãe. Então, tipo, basicamente só gasta dinheiro com pornografia e jogos. Ah, pô, tem coisa melhor pra gastar dinheiro. É, então vai lá, Velocity Eternidade, tem mais cartinha aí. Pera aí, cara, vamos mandar um abraço pro Kiko, cara. Porra, Kiko, um abraço. Só da Cáustica em você, valeu. Então, eu recebi um e-mail do Megusta. Acho que ele ganhou props por ter um nick espanhol, o que você acha? Porra, concordo. Mas eu acho que eu vou mudar meu nick daí pra Senhor de la Eternidade. Senhor de la Eternidade. Senhor de la Eternidade. Boa. Chipa. E você vai ser o... sei lá. Tem como trazer o seu... é Master Splinter, meu. Parabéns pelo programa... quer dizer, acho que eu vou ler espanhol. Parabéns pelo programa sobre la pirataria. Como sempre, teve os flashbacks do universo gamer. E quanto mais eu ouço, mais eu percebo que na adolescência desta geração... compartilhou as mesmas alegrias e frustrações. Ustedes, os canas, muito bem ao retomar o passado, porque o programa nunca... porra, como é que chega? Nunca chega a ligar muito nostálgico. Sempre tem uma relação legal com a... igual, teoricamente, é uma gíria brasileira, mas tudo bem. Uhum. Mas, teoricamente, eu posso não entender que é uma gíria, eu posso entender como termo legal, de, tipo, o contrário de legal. Né? Pode. Então, ela é assim, legal como La Rugatina de hoje em dia. Eu gosto de tirar a participação das meninas de Girls of War no mesmo abordagem de vocês com o podcast. E assim, uma tela de vocês mais unidos e promovendo uns aos outros. Mas enfim, cada um tem sua turma, né? Não vi nenhum programa dedicado a revistas de games. Se bem que lendo apenas os títulos de programas, não ajuda. Mas eu acho que poderia vir a ser um tema interessante, mostrando a formação da linha especializada, desde revistas de game até bem, o podcast de vocês. Afinal, vocês e os outros tomaram um lugar para terceira ação games, Super Game Power e os poucos que tem uma história sobre games. Acho que você tem razão, só que tem uma diferença muito grande. A gente não se as edições fala sobre macete. A gente não ganha um pau. A gente não cobra também, né? Pô, a gente deveria, cara. Mas que a gente dá dicas, deixa eu dar uma dica. Ah, se você falar 100 vezes com a Lara Croft no Tomb Raider 2, fica pelado. Beleza. Agora, já que você abusou do seu espanhol, pelo menos no... No meu parágrafo, eu vou abusar aqui no meu inglês, porque eu sou Seeker, Electronic Technician. Cara, eu acho four que sou... years. Electronic Technician. Eu acho que o Soul Seeker, because I think Soul Seeker already sent us an email before. And I say that because I remember that there is a hero on the game called Defense of the Ancients, and he's called Soulkeeper. So he had called, I kept calling him Soulkeeper instead of Soulseeker. Dotinha, Little Dota. Little Dota. 24 years of São Paulo capital. It's not capital the word, right? Or it's capital? Let me try to remember. Let me Google. No, I'm not Googling. The major reason for using pirate games in my Xbox is that I am a married man. Oh, fuck. I don't earn much money and I have to... Caralho, tem a família toda nas costas, cara. Até parei, até meu inglês acabou aqui na hora de... Muito fraco com você, cara. Na hora de ver aqui a história do... Sua tradução é muito fraca, cara. Tô decepcionado, cara. Você que tem um inglês tão perfeito, cara. Sério. And I don't have any little money for my favorite hobbies. My favorite hobbies, games and fun. I have to buy those purple medias of 10 bucks that the Camelot sells. É, rapaz, o cara tá dizendo aí que, porra, o bagulho é sinistro, tem que sustentar a família. É foda mesmo, cara, porra. Que maluco. Pagar o leite das crianças, né? É técnico eletrônico, eu que sou da área de prática, sei que o bagulho não tá mole pra ninguém, cara. Tamo aí compartilhando. É, o lance é, você acaba trabalhando no shopping, né? Porra, fui trabalhar no mercado shopping center, muito mais dinheiro. Segue minha dica. Pra quem aí falou que a gente não tem dica, a gente tem dica. A gente nem mandou um abraço pro Megusta, que é abraços. Abraços. Abraços para Megusta. Megusta, ruegos e diversão. And hugs for Soul Seeker. É, rapaz. E agora, por último aí, cara. Último? A gente recebeu a cartinha também do último, sobre o último episódio, não recebeu? Recebeu um e-mail aqui do Sim. Compreende? Compreendo. Salve, cariocada. Safadeza das empresas sempre vai existir. Fato, velho. Word. Como eu, senhor das eternidades. Senhor das eternidades, tá ligado? Senhor das atualidades. Como eu, senhor da eternidade. Acreditamos? o dinheiro vai sumir e tudo será na base da placa. Tá. Sendo assim, sempre haverá empresas que tentarão se aproveitar dos consumidores lançando DLCs e não servirão para algo útil e relançando o mesmo game enquanto norma. Por enquanto, mas quando tiver um sistema de troca, isso não vai acontecer. Mas enfim. Mesmo assim, a distribuição digital, tanto do game completo como dos DLCs, é, na minha opinião, a melhor opção. Fato. É o futuro. Que é o futuro. Na verdade, o futuro é a troca, mas tudo bem. É o futuro, não faz sentido você gravar em uma mídia para depois distribuir, se você pode distribuir direto. Sim, cara, né? Gasta uma puta grana em logística, em transporte, e loja, e é foda. Banheiro de loja, assim como também é o futuro dos consoles deixarão de existir. Ah, não sei se eles deixarão de existir, eu acho que meio que vai rolar uma fusão dos consoles com o PC. Não sei bem como isso vai acontecer, né? Isso vai acontecer. Convergência, né? Convergência, cara. O cara sabe tudo, tem as pintas. Na verdade, já tá tudo no celular, cara. Você andou se atualizando, cara. Que game ou software qualquer precisará ser instalado na máquina do usuário, que a interface de comunicação com as máquinas será o nosso próprio corpo. Mete aí, gente. Cuidado aí. Eu acho que vai ser meu pênis a interface com as máquinas. Ah, seu pênis não faz parte do seu corpo? Não, meu pênis é uma entidade própria, tem um cérebro e vontade própria. Ah, entendi. Acabou, desculpa, na hora de estuprar alguém, não fui eu, foi meu pênis. Sim, cara. Sim. E que um pouco mais pra frente, ciborgues ao estilo robô e Deus Ex serão tão comuns quanto o celular. Cara, já tem isso, cara. Mas tudo bem. Mas são tão comuns como no celular? Não, mas praticamente. Praticamente. Abraço e lapso. Abraço pro lapso, cara. Só. Porra, ele é amigo de lapso, não vale. Parabéns pela defesa de minha história que se aproxima. Só pro lápis, foi desse resto. Ah, também foi o lápis que pegou todo esse e-mail e trouxe pra gente também, então foi ele mesmo que escreveu isso. Foi o trabalho dele, o trabalho não remunerado dele. Porra, com certeza. Mas é isso aí, né? A gente vai ficando por aqui. Vocês vão aproveitar agora um excelente podcast, que eu também não lembro sobre o que é, mas que vai ser muito maneiro. Tá. E é isso aí. Até a próxima leitura de e-mails no Baixo Frente Soco Podcast. Eu gosto dos jogos de versão. A gente pode fazer esse podcast muito rápido pra todo mundo poder dormir. A gente responde a primeira pergunta. Será que os jogos evoluíram? Não. Será que os jogos hoje em dia são melhores do que antigamente? Não. Chrono Trigger ainda é o jogo mais foda? É, acabou. É nessa sexta, o Globo Repórter. Valeu, toca o Sonic aí. É. Chegamos às horas do final do podcast. Mas, Chrono Eternidade, aproveitando o seu sadosismo infinito, incrível... Não. Eu queria que você me dissesse, assim, só uma pergunta curiosa. Você consegue me dizer, tipo, três jogos que moram no seu coração? Tipo, cara, esses jogos são três dos meus jogos preferidos. Consigo, facilmente. Então me diga. Chrono Trigger, Live Alive e Final Fantasy IV. Live Alive é de que ano? Porra, sei lá, 91, tô chutando. Então você acha que até hoje não foi lançado nenhum jogo que superou a sua felicidade suprema naquela época? É, nenhum jogo superou a felicidade suprema naquela época. Então, então o que você acha que você... O que você sente falta nos jogos hoje em dia que não te trazem a felicidade suprema daquela época? Cara, eu acho que a culpa não é dos jogos, eu acho que é a culpa minha. Porque eu acho que aquele sentimento que eu tinha quando eu era criança nunca vai voltar. Eu acho que hoje em dia todo mundo busca esse sentimento de felicidade que você sentia quando você jogava os jogos quando você era pequeno, mas eu acho que é impossível. Aliás, essa é a tática do McDonald's, sabiam disso, né? O McDonald's, ele faz cada vez mais o ambiente do lanchonete, a propaganda voltada pro infantil, mas poder atacar os adultos. Isso eu vi uma matéria de marketing. O grande objetivo é fazer com que os adultos voltem pra lembrar das boas lembranças que ele tinha quando era criança. Pô, mas sabe o que é engraçado? McDonald's, as lembranças que eu tenho do McDonald's quando eu era criança era daquele Papa Burger, daquele bicho gordo roxo escroto. É errado o bicho gordo escroto. Daquela galinha mongoloide, do palhaço pedófilo, como é que é o nome dele? O Ronald McDonald. Enfim, esses caras não estão mais no McDonald's. Hoje em dia no McDonald's tem Pokémon, tem Chaves, tem maçã. Não tem... Moleque, maçã não tinha no McDonald's quando era criança. Cenourinhas. Todinho. Imagina que você fosse uma criança gorda americana que pudesse brincar naqueles mega brinquedos que tem no quintal de cada McDonald's lá do, da International Drive de Orlando. Pô, tu ia ficar neurótico pra voltar lá. Eu ia ficar neurótico. Agora, imagina se eu abro um McDonald's... Imagina tira brinquedão no McDonald's. Imagina se eu abro um McDonald's que eu deixo... Que eu falo que os brinquedos lá só podem ir pra maiores de 30 anos. Isso que é... Nego... Não. É, aí é puteiro. Assumindo que nego não vai fuder no brinquedo? Ai, ai. Você acha que você, senhor Eternidade, era mais inocente naquela época? Cara, certamente eu era mais inocente naquela época. Porque, como essa pergunta é relevante? Você... tipo, você foi ficando mais inocente a partir do tempo, né? Tipo, eu comecei a me masturbar, eu devia ter uns 8 anos, mas... Eu não vejo como isso é relevante, cara. Se você era mais inocente naquela época, você então era menos crítico? Provavelmente, provavelmente. Então, você pode ter jogado um jogo que era uma merda quando você era criança, e hoje, e lembrar dele como se fosse foda, tipo Camelot Twist? Cara, às vezes isso acontece. Eu não lembro, de exemplo de um jogo, mas eu lembro o exemplo de um livro que eu tinha, que era tipo, sei lá, alguma porra de comida, tinha a ver com comida, tipo, sei lá, o feijão que anda. Batata da pipoca, sei lá, uma porra assim, que eu ia amarrar. Eu lembro que eu amarrava muito no livro quando eu era pequeno, achava muito foda. Aí eu peguei, aí tipo, eu achei, sei lá, no meu armário há pouco tempo, eu fui ler e era uma bosta. Então talvez isso possa acontecer assim. Debs! Chega. É você. Me diz um jogo que você gostava muito quando você era criança. Rapaz, tem muito. Ultimamente eu tenho vontade de jogar Tetris, isso é curioso. Não, mas Tetris não é. Não. Tetris é um jogo atemporal, né? É diferente. É, tem mais tudo e tudo. Você pode fazer um Tetris de seres humanos, que nem no Japão lá o nego fez, que mesmo assim é Tetris, entendeu? Tetris. Tu já viu Tetris dos malucos de verdade? É muito bom. É irado, boliche. Enfim, me diz um jogo bom que você gostava muito quando você era criança. Cara, Mortal Kombat. E você pega o Mortal Kombat, hoje em dia, o mesmo Mortal Kombat de antes, você joga, você fala. É foda. É mais foda que os jogos de luta de hoje em dia? Sim. Então, por favor, me explique. Ah, porque o Mortal Kombat, o que muda, assim, é um pouco dos extras, né? Assim, tem historinha, palhaçadinha, e sai com a namorada. Essas coisas que babacas que eles botam pra encher linguiça. Sai com a namorada, arranca dois braços. Uhum. Mas o básico, assim, é a mesma coisa, é luta, né? Eu continuo usando o mesmo personagem. Cara, todo mundo sabe que a graça do Mortal Kombat não é a luta, é o fatality. Ah, com certeza. Cara, eu gosto da luta. Eu nem dou fatalho, eu cago com fatalho. Pô, você é aquela que dá um chutinho no final da luta, assim, tipo, não, sim. Eu sou daquela que olhou. Dá um uppercut. É. Dá um gancho, que uppercut não, é gancho. Gancho é foda. Quando não sabe dar fatalho, isso aí. Se você pode jogar, mesmo você tendo 5 anos, pode 40 anos, você tem que continuar achando o melhor jogo de luta, porque ele é melhor que o Street. E lá, se você concorda com ela, se você pegar o Mortal Kombat hoje e jogar, você fala, essa porra não... evoluiu, eu prefiro jogar o antigo, que eu já comprei, não preciso comprar de novo. Tem pelo menos duas questões aí, tem essa questão de saudosismo, né, que envolve toda uma percepção pessoal e tasta da questão. Você e tem também... Peraí, você falou pessoal, que é uma mistura de pessoal com sensual? É possível, então é uma questão pessoal, que é essa mistura aí da pessoalidade com a sensualidade, então é o quanto você achava a Sônia gostosa naquela época, ou o Scorpion malhado, o quanto você acha hoje. Mas você achava a Sônia mais gostosa naquela época ou menos? Achava que ela era de verdade naquela época. Hoje ela é um CG. Mas a atriz é muito feia, cara. Assim, quem já viu a mulher depois, tem uns documentários, a mulher é muito feia, cuidado. Você não comia, não? Ah, eu na época comia, hoje não, porque deve estar passada já. A resposta é, só se rolasse fatality depois. Só se rolasse um friendship. E tem essa questão também de mecânicas e de como a própria linguagem do negócio evolui. Né? Tem gente aí, por exemplo, que vai falar hoje em dia que o filme favorito é Poderoso Chefão, né? E o filme tem 40 anos. Vamos fazer um disclaimer aqui desse episódio, antes de a gente... Não, mas se for fazer um disclaimer, tem que ser com a voz do Preso Nick. Então, porra, tem que fazer o disclaimer aí, Debs. Tem que dizer o seguinte, tem que falar que a gente já teve um outro podcast que falava sobre como os jogos envelhecem, e esse podcast nada tem a ver com aquele podcast de outrora. Agora vamos falar como a indústria dos games evoluiu, como os jogos evoluíram ou não, e isso é outra coisa. Se você confundir, você é um idiota. Você tá pensando que isso daqui é um podcast pra ficar falando de como os jogos evoluíram, você tá me enganado porque esse podcast já foi feito. Então, por favor, continue falando somente sobre o assunto proposto, que é a evolução da indústria dos jogos. Pode ser? Ótimo. Afinal de contas, você tem que estar passando aqui no setor de biscoito, você tem biscoito de recheio na promoção a 1,99 se você... O que você tá fazendo em desenho, cara? Vai... Eu vou trabalhar no mercado, porque você sabe que é mais promissor do que design. Design não é nada, todo mundo é pobre. Vocês lembram como a gente ficava satisfeito em uma época quando um jogo de FPS era simplesmente movimentação horizontal? Você não, não tinha que mirar na cabeça do inimigo pra se divertir. Quando você, então, Elapso, acha que isso se tornou necessário? Quando que a gente falou, não dá pra jogar assim, e hoje em dia, se você pega pra jogar Doom, você fala, que cu é essa merda? Ai, eu acho péssimo exemplo, porque acho que é o gênero que menos evoluiu. Moleque, Exatamente, mas olha só, eu vou levar muita pedrada com um nego saudosista pra caralho. Mas eu hoje em dia não consigo pegar Doom pra jogar mais 5 minutos, cara. Outro dia eu falei, cara, eu vou jogar Doom, Doom é muito foda, moleque, é irado. Eu vou virar, pegar aquela serra elétrica no começo da primeira fase, vou matar todo mundo, vai ser irado. Joguei 5 minutos, falei, cara, que merda de jogo, vai se fuder. Eu preciso falar. Também. Então fala. Olha, eu passei a minha infância jogando Doom, você para de falar mal dele, porque se eu pego agora, eu vou jogar. Mas você está usando o poder do saudosismo. Ah, que saudosismo que eu jogo muito, caralho, para de falar isso. A necessidade de mirar nos inimigos surgiu com o PlayStation com a porcaria analógica, tá? Você nem vem com esse papinho aí que ele tem uma necessidade, não, porque isso daí é só pra encher linguiça e botar mais um botão no controle pra ficar mais caro. Foi culpa da Apple que roubou a ideia do mouse da Xerox e implementou mouse nos computadores pessoais, e por causa dessa merda que veio essa porra isso, de... Isso, porque o primeiro mouse foi patenteado em 1930 e pouquinhos, e aí a Apple vai lá, muda um pouquinho aqui, bota aquela cara de outra e pronto, fala que é disso. Por favor, Soli. Então, sobre a questão dos FPS, eu acho que é o tipo de evolução da interface que a gente viu nos últimos 20, 30 anos. A gente jogou Doom, né, na setinha, né, com quase todo mundo atirando no control e abrindo porta no espaço. Mas à medida que os novos FPS foram surgindo, eles começaram a melhorar essa fórmula e implementaram o mouse, né, que era o mouse look. A verdade é que jogar com o mouse é muito melhor. Isso não tem muito a ver nem com a qualidade gráfica do jogo, mas é uma questão de jogabilidade. E até hoje, outro dia eu fui jogar Doom, e aí tinha a opção de você ligar o mouse look, né? Que é você mirar com o mouse e andar no WASD, como é feito com os FPS atuais. A comparação é a mesma que você falar, então joga o Diablo 1 e vê como é que era o sistema de inventório, por exemplo, como era muito pior que o Diablo 2. Sim. São coisas que eles vão melhorando mesmo e a gente não consegue mais voltar. Mas repensa nisso. Um dia você sentou, jogou Doom com a Debs e falou, cara, esse jogo é muito bom, muito foda mesmo. Como é que hoje em dia você volta? Muitas pessoas, menos a Debs, talvez o Solid, não sei, mas muitas pessoas voltam pra jogar Doom e falam, cara, não dá pra jogar isso. Olha, eu acho que dá pra jogar sim, mas não dá pra jogar com a cabeça de quem joga Modern Warfare, entendeu? Você tem que entender que existem certas limitações no jogo e que isso faz parte da graça dele, né? Algumas coisas não envelheceram muito bem, não querendo roubar o tema de outro podcast que vocês já fizeram, mas eu acho que alguns elementos, né, se mantêm muito bons, especialmente elementos que não conseguem ser copiados com tanta facilidade. No Doom, por exemplo, a atmosfera do jogo, do medo de você jogar. Outro jogo que vale a pena falar, por exemplo, Resident Evil. A mecânica do jogo é horrível, né? Ele é difícil porque ele é ruim. Essa é a verdade. Mas eu acho que muitas vezes ele sacrifica a mecânica pra acabar sendo mais assustador, né? Por exemplo, você não poder mexer a câmera, ter aquelas câmeras zoadas. Eu não acho que isso foi intencional. Eu acho que se eles pudessem fazer mexendo a câmera, eles teriam feito. Mas pra você fazer um jogo com a visão isométrica e fundo digital, era muito mais fácil do que fazer 100% 3D, entendeu? Mas... Então o que é 3D no jogo? É só o personagem e os inimigos. O cenário é toda uma foto digital, são fotos digitais. Mas vamos pegar a evolução de Resident Evil, por exemplo, ao longo dos anos. Resident Evil é uma série que mudou muito a cada jogo que passava. E até o 3, a jogabilidade não foi muito alterada, mas mudou muito o estilo do jogo, os acontecimentos, trocaram os sustos por explosões, trocaram se esconder por dar mortal por cima de carro, mas o voador escorada na caçamba. Mas a gente pode ver uma mudança muito grande na jogabilidade. Vocês acham que essa mudança na jogabilidade Resident Evil foi pra se adequar a um novo mundo de jogos e diversão? Eu acho que não foi só isso. Eu acho que foi mais eles quererem dar uma nova cara pra série. Tipo, era uma fórmula que talvez a galera tivesse meio cansada. Claro que tem muita gente que fala, tenho saudade do do Resident Evil como era antigamente. Mas, sei lá, eles ficarem repetindo, tipo, a mesma fórmula várias vezes, e de repente eles quiseram dar uma, tipo, botar mais ação, dar uma mudada na série. Por que não? Acho que foi uma ótima decisão. Eu acho que foi um pouco da tecnologia disponível e tentar mais dar um reboot na série. É, os primeiros jogos, eu acho que muitas vezes você acerta pela limitação que você tem. Um exemplo disso é jogos como o da Blizzard, por exemplo, o StarCraft 2, que às vezes quando você faz ele mais simples, você força o jogador a ser mais inteligente ou fazer coisas mais criativas. E o formato, muitas vezes, é determinante na experiência do jogador. Eu acho que foi o caso do Resident Evil. Eu acho que se eles pudessem fazer o jogo mais com uma jogabilidade melhor desde o início, eles teriam feito. E à medida que a tecnologia foi ficando disponível, eles foram incrementando o jogo e o jogo foi mudando de estilo. Que, na minha opinião, eu não gostei tanto. Eu gostava mais do estilo anterior, que forçava você a fazer um jogo mais inteligente pela dificuldade. Você poderia ser muito bom de dar headshot, mas isso não fazia tanta diferença assim no Resident Evil das antigas. Parando agora, Solid, pra pensar dessa forma, o que você pensa quando você lembra de um jogo antigo, um jogo de antigamente? Olha, depende, se eu joguei ele recentemente ou não, porque a maioria das vezes que eu rejogo jogos antigos eu me decepciono. É, eu já me prometia não rejogar certas coisas pra guardar as lembranças que eu tenho. Agora, tem alguns jogos que, mesmo rejogando eles, a sensação ainda é boa, sabe? Dá pra ver que o que eles conseguiram é algo realmente, assim, num nível artístico que não é reproduzido com facilidade. Mas o que você percebe? Mas o que você percebe quando você joga e você fala, cara, isso aqui é drasticamente diferente do que eu fiquei acostumado? Assim, alguma coisa específica? É, coisas que te incomodam ao jogar um jogo muito velho. Ah, especialmente questão de inventório, algumas facilidades de tecla de acesso. É, depende se é pra computador ou pra console. Mas pra computador, o que eles melhoraram em questão de interface foi muito grande. E quando você vê um jogo que a interface não tá assim, digamos, atualizada, com as novas tendências, o que eles já fizeram, que eles já melhoraram, você sente aquele baque grande, entendeu? Por exemplo, Skyrim, ele tem uma interface voltada pra console que não é otimizada pra PC, na minha opinião. Então eu não gosto, não funciona bem. A gente ficou meio mimado com essas coisas, né? Não, que nem Dragon Age Origins, tem uma orientada pra computador que não é tão bom jogar no videogame. Nossa, fala. Meu Deus. Muito bom. Agora, melhorou? Nossa. Nossa! Meu Deus! Rapaz, agora você já tá vendo que essa qualidade aqui é do microfone do PlayStation 3, do meu jogo da Disney, que eu comprei. Miami, né, mamãe? Blando lá, produtos de primeiro mundo. Papá, vou ficar que nem Silvio Santos, vou botar aqui no meio da blusa, assim, vou ficar falando. Então, essa questão de gráficos, por exemplo. Gráficos, sem sombra de dúvida, são a coisa que mais evoluíram, que mais evoluiu, né, nesses 30 anos de videogame. Que você tinha a comparação com 4 pixels, né, que podiam ser uma ameba com um pênis, mas na verdade era um cara com a metralhadora. E hoje em dia você tem jogos como o Heavy Rain e o LA Noir, que tem uma perfeição gráfica incomparável. Mas você sabia que gráfico... Juro, eu escutei o Ilatsu falando que tem uma perversão gráfica. É, mas acho que foi isso. É possível também. Com não, mas sabia que gráfico, se eu pegar um jogo muito antigo com um gráfico bem ruizinho, não me incomoda tanto quanto não uma jogabilidade incomoda, ruim? Isso, não te incomoda. Não me incomoda, mas por exemplo, o Sid Meier, o criador de 1 milhão de jogos aí, ele tava dando uma entrevista, ele deu uma entrevista pra algum portal, agora que eu não sei qual foi, mas eu li no Joystick Q, aquele joystick com Q.com, ele falando que essa evolução gráfica nos jogos de videogame, eles é o elemento que, essa barreira do gráfico, né, essa queda da barreira dos gráficos, é o elemento que pra ele mais colaborou com a entrada de pessoas que antes não estavam nem aí pra videogame nesse mundo. Então o fato de você ter gráficos muito mais bonitos hoje do que você tinha há 10 anos ou há 5 anos até, é o que colabora pra muito mais gente que nem se interessava por videogame, tá comprando o videogame e tá jogando. Então, eu acho isso muito discutível. Muito não, eu não concordo também, acho, porque assim, a minha... acho que é plausível discutir isso. Por exemplo, mas, só pra ser uma ideia. Constante. Você tem que pensar que muitas vezes as pessoas não compram, não jogam antes de comprar, ou não necessariamente tem o costume de jogar. Então você vê, às vezes a experiência que você tem, o contato que você tem com as coisas é o visual. Você entra lá num site, sei lá, no IGN, Game Trailers, e vê um trailer de um jogo. Fala, pô, porra, tá bonito, vou olhar essa merda. Pra mim, pra você, pro Solid, pro sei lá o quê, pro como a sua mãe, isso não importa, porque a gente tá acostumado com isso, a gente joga desde que nasceu. Então você tá preocupado com outros fatores, jogabilidade, se é uma coisa que você já conhece, se os criadores são bons, se a empresa é boa, ou então se o jogo é da Square ou da Capcom, então pode ter que ser uma merda. Depende, ou, eu conheço tipo gente que também, sim, por exemplo, o Fox volta e meia fala, cara, não consigo jogar esse jogo porque eu acho o gráfico muito escroto, não consigo jogar. Por exemplo, foi o motivo pelo qual ele vendeu a caixa de música dele, o Wii. Exato. Os gráficos muito ruins, você fala, porra, não consigo jogar essa merda. Então esse apelo visual é muito importante pra muitas pessoas. Então pra essas pessoas, a gente não tem como saber, a gente aqui agora, nós seis, porque a gente não tem uma pesquisa pra isso. Mas pra essas pessoas que não cresceram com videogame, ou que foram pegando isso agora, pode ser que esse fator gráfico, esse fator visual, seja muito mais importante do que é pra gente. Eu acho plausível que seja. Porque o cara vai ver, às vezes tem gente que vai ver filme e vê lá, porra, o efeito especial é irado, é lindo o filme, é maravilhoso. Ah, e o roteiro? Ah, foda-se, é irado. O maluco azul botava o cabelo dele no cavalo e andava. O 3D é bom pra caralho. Engraçado que a maioria das pessoas que eu conheço, eu sou o mais que se importa com qualidade técnica do filme. É, a maioria, mas é 99% você, né? Você trabalha com isso. É, mas 99% das pessoas que eu conheço vem assim, de caralho, o filme foi gravado com uma câmera de celular, mas porra, muito irado. Cara, engenheiro, você conhece hipster viadinho homossoviético, cara. Cara, você se importa pra caralho, cara. Tem jogo, até assim, a gente mesmo que gosta da jogabilidade, mas várias vezes a gente quer jogar um jogo bonito. Assim, tem uma hora do seu dia que você fala assim, caramba, eu queria jogar um jogo bonito agora. Aí você pega um jogo com gráfico, uau, meu Deus, e joga nem que seja um pouquinho, e aí volta pro seu jogo muito bom com qualidade por exemplo, de Minecraft. Você colocar o... Eu, quando comprei, quando chegou o Uncharted 3, eu coloquei, aí na televisão aparece a resolução, né? Aí na televisão apareceu 1920x1080. Falei, porra, o jogo é em Full HD. Foda-se, não faz diferença nenhuma. Isso te dá aquela sensação de caralho, o gráfico é perfeito, é o estado da arte, daqui não passa, sacou? De fato, o gráfico do jogo é muito bonito. Mas assim, sei lá, o LA Noir é 720p e nem por isso o gráfico tem uma diferença, tem um desnível tão enorme assim, entendeu? Mas são coisas que chamam a atenção das pessoas. 1080 e 720p, acabando com o mito aqui, a diferença é praticamente imperceptível, a não ser que você fique perto da televisão numa tela muito grande. Então muita gente acha que, 1080p é muito superior que 720. Não, não é. A diferença é muito pequena, só em televisões muito grandes e de muito perto. Cara, o meu super olho sensível. Muito discutível isso, mas não é o foco. Não é muito discutível, a gente sabe que não é. Por exemplo, a minha televisão é de 32 polegadas, foda-se, não faz diferença. Tem que ser muito cabaço pra ficar... Em jogo de videogame não percebe. Se fosse, sei lá, um filme, talvez perceba. Não, nunca fiquei prestando tanta atenção. Entre você estiver imerso no jogo, tanto faz. Os Blu-ray são... Tá muito boa. Os Blu-ray em geral têm qualidade muito boa já, enfim. Mas Se você leva em consideração uma série de fatos, por exemplo, um jogo ou pra uma animação em computação gráfica, é muito mais fácil, porque você tem muito menos imperfeição de captura de imagem, da câmera, de iluminação, crominância, uma porrada de coisa. Mas, por exemplo, num filme, você sente uma diferença assim, brutal. Aquele, quando a gente viu o Dexter em Blu-ray, dava pra ver, tinha cenas lá que eram, você notava claramente que a iluminação tava ruim, por exemplo. Dexter é 720p. A maioria dos Blu-rays, a maioria das séries são 720p. Exatamente. Então você nota essas diferenças que, por exemplo, filme você não vê, porque até porque a iluminação de filme é muito melhor, é gravado, as películas são melhores, enfim, etc. Então essa questão dos gráficos dá uma disparidade muito, muito elevada. Segundo o Sid Meier, eu acho razoável a opinião dele. Até por isso que a gente comentou também, pessoas que a gente conhece também, que cresceram jogando videogame, que notam essa diferença. Agora, nem por isso, aquela questão da estética, né, que a gente já discutiu anteriormente naquele outro programa. O Chrono Trigger tem o gráfico que ele tem, 16 bits, ele continua perfeito. Porque dentro da estética dele, ele tá no estado da arte. Assim como o Castle Crashers também, né? Mas são os gráficos. Os gráficos do Chrono Trigger mas os gráficos do Chrono Trigger, eles envelheceram bem, como a gente disse no outro episódio. O grande problema é que a história do Chrono Trigger é muito cativante, porém a jogabilidade do Chrono Trigger, a jogabilidade dos jogos de RPG mudou muito desde aquela época. Hoje em dia você vai jogar um RPG, os RPGs que estão mais famosos, que estão mais agradando o público, são os RPGs ocidentais, tipo Mass Effect, tipo Dragon Age, que tem uma jogabilidade completamente diferente dos JRPGs que a gente estava acostumado naquela época. Por mais que Final Fantasy XIII tenha feito um certo sucesso, a necessidade dos jogadores evoluiu de uma certa forma, que eles querem jogar uma mistura hoje em dia desses gêneros de ação com gênero de RPG, que você tem uma boa história, apesar de todo jogo hoje em dia quase ser uma boa história, e você ter bastante opção, ter bastante coisa pra fazer, e não uma linearidade que nem você tem antigamente nos jogos de RPG. É. Eu entendo perfeitamente o fato de as pessoas não quererem uma experiência mais pessoal, menos linear, e você ter mais influência na história. Mas, porém, por outro lado, eu discordo quando você diz que o sistema de combate evoluiu. Eu acho que o sistema de batalha antigo dos RPGs japoneses, ele é simples, mas pode ser repetitivo às vezes, mas eu acho muito melhor do que esse sistema atual de que mistura, de certa forma, a ação com estratégia em turnos. Você, quando vai jogar hoje em dia um jogo, um de RPG antigo, você não se irrita quando tem um encontro aleatório? Mas, tipo, o primeiro encontro aleatório, tranquilo. Você fala, porra, encontro aleatório, beleza, já passei 10 anos jogando um encontro aleatório aqui, em tiro de letra. Na quinta vez que você deu, tipo, 3 passos e a tela... Você tá assim. Cara, eu acho que eu sou a única pessoa que não se incomoda muito com o encontro aleatório. Pô, tu curte pra caralho. Eu não me incomodo, não, porque eu compro aquela habilidade do Diablo no Final Fantasy VIII que tira o encontro aleatório. Aí pronto. Aí. Mas o jogo. O Final Fantasy VIII, o pior de tudo, é que o Final Fantasy VIII te obriga de uma tal forma a fazer encontro aleatório que o boss não dá XP. O boss só dá AP. Caralho. Que é uma outra coisa. Então você tem que fazer encontros aleatórios, senão você vai ficar realmente underlevel. Ah, mas a proposta do jogo Final é essa, né, cara? Você aceita, também tem level scaling, certos chefes, eles são baseados no seu level. Só o Samus. Só o Samus? É. É mesmo, né? Aham. Uhum. O resto do chefe é... Eu nunca joguei direito aquela porra mesmo. A jogabilidade desses de RPGs ficou um pouco pra trás, quando muitas pessoas hoje se incomodam em jogar um jogo turn-based, por exemplo. Sim. Tipo o Chrono Trigger, por mais que eu ache um jogo fantástico e um dos meus jogos preferidos, eu acho que as pessoas se incomodam com o estilo de combate de RPG hoje em dia. Mas é por causa que a estética nesse aspecto mudou pra esse tipo de jogo. Mas aí, você acha que mudou pra melhor? Se eu acho que mudou pra melhor, cara... O senhor Eternidade tava defendendo que ele preferia jogar o método antigo. Pois é, eu vou te falar que eu não sei, porque eu joguei 10 minutos de Mass Effect, eu nunca joguei Dragon Age, e esses novos aí também, o Dark qualquer coisa aí, não sei o que lá, Souls, eu não joguei ainda, nenhum dos dois. Então eu não sei, eu não tenho um método. O máximo que eu joguei dessa estética nova aí foi o Crisis Core. Então, um JRPG, né? Mas o Crisis Core e o Dark Souls não tem nada a ver. Tem nada a ver, exatamente, é. Ele é action RPG, então. É. O que é uma coisa também que tá ficando muito mais popular. Os RPGs antigos estão, tipo, mesclando com shooter ou action e virando um gênero híbrido. Não é novo, isso não é novo. Isso, o Parasite Eve em 98 já tinha isso. Então, Secret of Mana em 94. Secret of Mana me lembra muito Legend of Zelda, só que com um pouco de leveling scales. E o problema do Parasite Eve, na minha opinião, é que ele era action, ele era turn-based também, porque você... Então, outro dia eu fui, justamente eu achei o Parasite Eve, que eu lembro que eu falei com vocês do original aqui, falei, porra, roda no meu PlayStation 3, vou jogar. Fui jogando, eu achava o jogo sensacional, eu não consegui jogar muito, porque aquele turn-based me fazia dormir toda hora. Então, sério? Eu não sei, a minha opinião sobre essas mecânicas antigas é o seguinte, é um pouco como comparar duas coisas diferentes, então, sei lá, futebol e beisebol. É claro que tem coisas melhores num jogo que no outro, mas essencialmente são coisas diferentes. Não, cara, não tem nada melhor no beisebol do que no futebol. Não, sério, cara, não tem nada. No máximo, antes dele falar isso, eu pensei a mesma coisa. Eu pensei assim, não, acho que é muito mamilos falar se é melhor ou pior. Assim. Eu gosto diferente. Muito dos dois. Eu gosto muito de turn-based e também gosto de action. Joguei Mass Effect, adoro Mass Effect, mas eu acho que são coisas diferentes. Cara, o Sorge deu exemplo perfeito, cara, porque o beisebol é turn-based e o futebol é de Foi cara, no Ataque Zumbi tu vai gostar mais de ser um dos jogadores de beisebol do futebol. Depende, se eu tiver o chute do Adriano, quem sabe. No Ataque Zumbi tu vai preferir ser o Chris do Resident Evil 5 do que o Chris do Resident Evil 1. Cara, no Ataque Zumbi eu vou preferir abrir o meu armário e pegar a minha besta e pegar as flechas, porque vai ser mais útil do que o taco de beisebol. Pô, não é melhor uma arma, de verdade? Perfuração contra zumbi, cara, tá normal. Limitação técnica, eles apelavam pra outras coisas, entendeu? Às vezes pra complexidade e até pra sua imaginação, né? Assim, ter um jogo de turn-based estratégia, o turn-based estratégia foi tenso, né? Turn-based strategy. chamado Warlords 2 Deluxe. Vou te falar que até hoje eu instalo esse jogo no meu computador pra dar uma jogadinha. Isso. O modo de criação de mapas e temas que ele tinha era tão maneiro, era tão interessante que até hoje eu acho legal. Eles tinham essa profundidade profundidade muito grande de poder rejogar e você fazer a sua própria história no jogo, sabe? Uma customização que hoje é até difícil encontrar, entendeu? Lembra uma coisa que eu achava incrível antigamente, que RPG era sinônimo de história. Se eu fosse jogar um jogo de RPG, era um jogo que tinha uma história muito rica. E isso é uma coisa que evoluiu muito nos jogos. Porque hoje em dia, todo e qualquer joguinho de merda tem que ter um pouco de história, senão a pessoa já fica meio bolada. Você fala, cara, por que que eu tô atirando nesses porcos? Por que que eu tô jogando pássaros nesses porcos? Aí depois você vê, não, porque eles roubaram teus ovos pra fazer gemada. Fala, ah, então beleza, aí faz sentido. Se fosse um jogo do Atari, nem isso ele tem que te mostrar. Fala, pô, eu discordo. Você acha que... Você não acha que os jogos têm muito mais história hoje em dia do que antigamente? Não, eu acho que a história tem onde ela é relevante. Por exemplo, qual é a história do Pac-Man? Eu não sei, não me importa, isso não influencia se eu gosto mais ou menos do jogo. Mas Pac-Man Angry antigo. Exato, e Angry Birds é um exemplo novo. Eu, sinceramente, não quero nem saber a história do Angry Birds. Angry Birds tem tanta história quanto um jogo de Atari, né? Só que o jogo de Atari vinha lá no manual, né? Não, foi o que eu acabei de falar. A história do Angry Birds... Tipo, todo jogo hoje em dia tem pelo menos um mínimo de história. O que não tinha necessariamente antigamente. Ah, tinha sim. Sempre teve alguma coisa. Ah, o macacão roubou a sua pizza. Princesa. O macacão roubou a sua princesa. Ele tem que subir uma escadaria de incêndio atrás dele. Sempre teve. É só uma denotação de objetivo, né? Um esclarecimento de objetivo. O que você tem que fazer? Subir uma escada. Porque o macaco roubou sua mulher. Tá bom, acabou. E hoje em dia... Você tem que... Seu nome é Chump. Pô, pelo amor de Deus, você pega... Olha, analisa os Marios. Cada Mario que passa... Menos esse New Super Mario Brothers Wii, que eles voltaram realmente às origens e fizeram uma história, tipo, de qualquer jeito. Mas você joga Super Mario Galaxy. Super Mario Galaxy tem história, cara. Sim, mas é porque o jogo foi mudando também. Mario é um exemplo. A história passou a ser mais relevante. Eles queriam que você se identificasse mais com o personagem. Ele queria que você tivesse alguma relação a mais, que não fazia a menor diferença antigamente, entendeu? Pô, pelo menos essa é a sensação que eu tenho. Era uma coisa que não era relevante pra eles, eles foram botando. É tipo, sabe, features a mais que você vai colocando, mais opcionais, acabou virando uma commodity em alguns casos. Em outros, eles simplesmente ignoram, e eu acho certo. Acho que não faz a menor diferença. Mas acho que o Mario, ele começou a ganhar um espaço tão grande nos nossos corações que começaram a inventar história pra ele. Pô, eu lembro muito. Não, sério, eu percebo isso, eu tô falando porque eu percebo muito. Eu peguei pra jogar Tomb Raider 2. Tomb Raider 2 tem, assim, uma história muito, muito, muito limitada. Hoje em dia, eu fui jogar o Tomb Raider Underworld com, porra, a história é muito melhor, com dublagem, com tudo muito mais sinistro. A evolução... É história. Não, não tinha voz, não tinha nada escrito tá, Tomb Raider isso, 2. Tá, isso não é determinante pra contar a história, nem nada. Uma história muito, muito, muito simples, e o mesmo jogo, com o mesmo nome, hoje em dia tem uma história muito maior. Simples, ela queria a adaga de não sei quem lá, porque o imperador da China era fodão, porque ela tinha essa adaga, tipo, desse acabou. Às vezes não era nem porque o imperador da China era fodão, era porque ela só queria mesmo. É, às vezes aí, tipo Indiana Jones, porra. Por que que ele vai naquela arca de Deus lá no 1? Ah, porque eu queria levar pro museu, acabou. Ah, mas tem toda uma história aí no meio. Então, ele não tinha história, não. Parece. Claro que tem. Porra nenhuma, porra. Eu quero a arca de Deus, por quê? Porque os nazistas também querem, então... Pô, é claro, é uma questão melhor de... Melhor eu pegar do que eles. Pô. Cara, olha só, sabe que a Segunda Guerra aconteceu? Porque o idiota do Indiana Jones não deixou os nazistas levarem. Porque a arca reconhecia que os nazistas eram vilões. Se eles levam a arca pro Hitler, o Hitler abria a arca e ia morrer. Acabou a guerra. Ó, eu discordo... O Indiana Jones fez acontecer a guerra. O Indiana Jones é responsável pelo Holocausto. Eu discordo muito quando vocês dizem que não teve uma evolução nas histórias. Que susto, achei que você ia falar. Eu não concordo quando você fala que o Indiana Jones... Fala lá. Ninguém falou que não teve evolução. As pessoas estão falando que você não necessariamente, até hoje, não necessariamente tem história em qualquer porra de jogo. Não é isso que eu tô dizendo. Tô dizendo que antigamente, então, você tinha muito menos história em tudo, em todos os jogos. Menos nos RPGs, que eles eram conhecidos como o gênero que tem história pra caralho. Antigamente, de RPG era conhecido... Não era nem de RPG, na época era RPG. Era conhecido como o gênero que tem história. Eu me apaixonei muito pelos RPGs na época, que tinha uma história muito maneira e você ia se envolvendo com os personagens, se apresentando. Enquanto os outros jogos, por mais que tivessem uma história, não eram tão relevantes. Por exemplo, Castlevania. Castlevania do Nintendinho tem uma história limitada. Tem essa história ali, mas não é aquela coisa que você diga, meu Deus, que história. Ou então, uma coisa muito simples. Hoje em dia, você vai jogar um Castlevania do Game Boy, do Nintendo, Nintendo DS, a parada tem uma história muito bem trabalhada, muito mais evoluída. Então eu acho que a necessidade de colocar uma história interessante nos jogos foi um fator de evolução daquela época até hoje. E eu digo, por mais que o Solid tenha discordado, eu acho que um jogo pode não ter história, mas um jogo com história hoje em dia tem uma apelação maior, tem um... Óbvio que cada jogo tem sua orientação, tipo, vou fazer um joguinho de celular aqui, que eu jogo do Angry Birds. Você pode botar uma história limitada que ninguém vai se ligar. Mas você pega, faz um jogo do Uncharted, e o Uncharted é que nem o Tomb Raider, que não aparece história direito, aparece porra nenhuma, é só tipo meia dúzia de cenas dela pulando e matando um cara com um lançarpão, tu vai falar, vai se fuder, paguei $50 nessa merda. Olha só, agora eu vou então citar o Ludo Bardo, e eu acho que a história tem a ver com a narrativa emergente do jogo, ou não. Então, eu acho que tem certos jogos como Pac-Man, por exemplo, que não precisam de uma história pra ele ter uma história. Certamente. Porque a narrativa emergente fala mais alto que, digamos, a narrativa do próprio jogo. No caso do Angry Birds também. Eu acho que quantas histórias eu já ouvi da pessoa que tava jogando, cara, aquela fase mega impossível, eu joguei pra cima e a pássaro caiu e matou todo mundo e não sei o quê. E, nossa, que dificuldade, fiquei 2 dias. Isso é a história do jogo. Agora, por exemplo, Uncharted. É óbvio que a storytelling do jogo tem um papel importante. O jogo é todo meio cinematográfico e tudo mais. Então isso é fundamental pra história. Agora, tem certos jogos que não fazem a menor diferença. Assim, se mais jogos hoje tentam apelar pra história, sim, porque eles tendem a ficar mais cinematográficos. À medida que o gráfico vai melhorando, todos eles ficam meio parecidos com os filmes de Hollywood da década de 90, né? Os filmes de ação. Vou fazer uma versão de pique pega com história também. Depois vou vender pra um estúdio fazer um filme. Não, mas você não acha que é uma evolução? Você não acha que é uma coisa boa os jogos terem mais e mais histórias, vários jogos? Eu pessoalmente acho que não. Eu acho que o jogo que tem que ter história tem que ter história. Essa é a minha opinião, porque eu acho que alguns jogos não precisa ter história. Eles tentam ter, tipo Sonic. Eles tentam ter uma história de necessidade. Cada vez que faz, fica pior. É, exatamente. Excelente exemplo. Tem jogos que não precisam ter história. É o meu calo, né, cara? E não façam com história, por favor. Eu acho que a história é um recurso de narrativa que muitas vezes é utilizado, mas não necessariamente é um requisito. Eu acho que tem casos e casos. É um elemento que compõe a experiência como um todo, né? Tem um livro chamado Art of Game Design, que é de um cara chamado Jesse Shell, que é um livro muito bom, que ele vem até com umas cartas, assim. É meio caro até. Mas ele é interessante porque a análise que ele faz de um jogo, ou de uma experiência de entretenimento com forma geral, ele decompõe no que ele chama de lentes. Então ele bota lá, sei lá, acho que são mais de 100. E tem lá, lente, assim, do input, né? Que é tipo do controle, do joystick, do roteiro. Aí dentro do roteiro tem jornada do herói, tem não sei o que, tem não sei o que lá. E ele dá uma definição muito boa de jogo, que é a experiência do jogo é um subconjunto de todos, é um subconjunto desses elementos, que não necessariamente inclui todos, mas inclui definitivamente alguns, pelo menos. Então, por exemplo, nessa análise dele, que eu acho uma análise muito boa, você não precisa ter história, por exemplo, não precisa ter roteiro. Então a sua experiência pode ser feita a partir de um negócio que não tem roteiro nenhum, como um jogo de cartas, por exemplo, ou como um pique-pega. Quando você tá jogando Uno, um jogo de merda com seus amigos, né, que é um mal-mal vendido a preço caro, tá jogando mal-mal com seus amigos, não tem roteiro ali, tem a conversa de vocês. Ou então quando o cara bota 8 e não pode ninguém falar, entendeu? É daí que surge. Eu só quero deixar claro que eu não tô dizendo que todo jogo tem que ter uma história. Pelo contrário, eu até falei, o Sonic tem uma história horrível, podia não ter história, seria mais feliz. Só que uma coisa que me deixava muito animado com os RPGs quando eu era mais novo, era o fato de eles terem uma história muito interessante. E hoje em dia, e isso me trazia atenção pra conhecer outros RPGs, pra jogar outros jogos com histórias interessantes. Hoje em dia eu não preciso ir atrás de um gênero pra encontrar uma história interessante. Jogando um... Não precisa atrás de um gênero, né, cara? Seja homem, mulher ou travesti, você encontra a história. Seja Uncharted, seja um Final Fantasy, seja Dragon Age, seja Far Cry, eu encontro uma história minimamente interessante pra me entreter. Eu acho que às vezes as pessoas forçam a barra, sim. Mas na minha opinião, foi uma evolução, assim, em termos de você ter mais preocupação com história, quando a história é bem contada, quando é uma boa história. Olha, eu acho que uma coisa que a gente pode chegar é uma razão por essa mudança, isso é verdade. Eles têm se preocupado mais e têm feito histórias, na média, melhores do que as anteriores, né? Mas eu acho que tem a ver também com o custo dos jogos, né? Hoje em dia, a produção de um jogo é quase o mesmo preço da produção de um filme de Hollywood. Então, a profissionalização do desenvolvimento, a utilização de roteiristas, entendeu? Tudo isso mudou a cara dos jogos, né? Isso nós estamos falando de jogos AAA, claro, né? Isso, sim. AAA, 3 a 20. Mesmo em âmbito chamado independente, tem alguns jogos que tem uma verba muito grande, né? O Braid é um, por exemplo. O cara tinha lá dinheiro suficiente pra financiar o negócio dele. Mas não tem nenhum gráfico hollywoodiano na parada. Não, mas a proposta dele não era essa. Sim. Acho que mais evidente do que essa maior ubiquidade de preocupação de roteiro nos jogos é o fato de que você, dentro do considerando o fato de que o roteiro faz parte do elemento, é um elemento do jogo, é essa questão de múltiplas histórias dentro de um jogo só. Esses jogos, como por exemplo Dragon Age e o Mass Effect, que são os exemplos mais usados aí. Dentro do mesmo núcleo de roteiro, que o núcleo inicial, você expande pra dezenas e milhares de possibilidades aí. Então acho que essa evolução ainda é mais notória do que a preocupação em si em colocar roteiro na história. Mestre Splinter. Oi. Quando você joga um jogo de esporte, um Winning Eleven, um FIFA, ou até um NHL... Hoje em dia são RPGs, o FIFA. Verdade. Muito hoje em dia é RPG. O que você nota que evoluiu? O que te agradou nessa evolução? O que não te agradou? É, vai só pra futebol ou qualquer jogo de esporte? Jogo de esporte em geral. É difícil generalizar, mas o que eu consigo perceber... Fala do Madden, NFL aí. Pô, pode falar do jogo de futebol, cara. Eu vou falar de modo geral. Vou falar que, por exemplo, jogos de corrida. Eles conseguiram trazer muito mais aspecto pro jogo do que tinha antigamente. Antigamente você podia até ter um jogo tipo o primeiro Top Gear, que você tinha que fazer gestão do combustível, tinha que fazer jogos que você precisava fazer o pit stop, poder trocar pneu, Mas em compensação batia na gramínea, né? Batia na gramínea da beira da estrada. Pô, mas é, a gente vai entrar nesse mérito aí, mamiludo pra caralho. Porque, por exemplo, mas vai falando. Não, aí hoje em dia, como um jogo de corrida, você tá realmente tendo uma experiência de simulador, e nesse aspecto, os jogos evoluíram bastante, porque você tem mais qualidade de processamento, capacidade de gerar diferentes terrenos, cada terreno tem um efeito diferente, pode ter um feedback no controle que você tá usando, vai ter uma reação diferente. Sempre foi assim. Não, nunca foi assim. Feedback no controle não, mas a diferença de terreno sempre foi. Você vai pra terra... Mas não, você tinha dois terrenos. Era grama e pista. Ponto. Mas é um negócio que você fazia... Que ano é esse que vocês estão falando? Ninguém jogou GP2 aí, não? Grand Prix 2? Ayrton Senna... Mônaco, olha só, o que você fazia antigamente nesses jogos era fazer um hard code lá de falar, não, nesse cenário vai ser assim, então programa uma variável aleatória, resistência do ar, e bota um valor arbitrário. O que você faz hoje em dia, você tem unidades de processamento de física, você tem várias bibliotecas de simulação perfeita de todas as leis de física que existem no mundo, até Kepler, se você precisar, e você coloca aquilo lá e você mexe uma física perfeita. Então não é um negócio que você faz assim, aqui nessa pista vai ser resistência 1 e aqui vai ser 2. Hoje em dia você bota esse processamento físico lá, taca lá a condição neve tal, temperatura tal, foda-se, o jogo processa aquela porra sozinho, magia. É, exatamente. Isso. A simulação é muito melhor mesmo. Simulação é perfeita. Simulação de física hoje em dia é perfeita. Então, por isso que eu digo, quando você tá falando de jogos como um jogo de corrida, onde você tem essa característica da simulação, você vai ver uma evolução absurda nos jogos. Uma coisa que me incomoda muito nesse negócio de jogos de corrida são esse modo carreira, em que você tem que ir comprando a pecinha e evoluindo o seu carro e fazendo a corrida. Isso, assim, é uma evolução que teve. Por mais que possa ser uma evolução boa, por mais que possa agradar muita gente, a mim, Nis Inimigo, eu não gostei. É, por mais que tinha alguns jogos antigos que faziam isso e eu curtia o método que eles faziam, hoje em dia, quando eu pego um jogo desses pra jogar, eu não tenho mais paciência. Eu sei lá, eu não gosto de jogar um Need for Speed, eu acho chato. Eu prefiro mil vezes jogar um Rock'n'Roll Racing, ou aquele jogo de... um dos meus jogos preferidos de carro. É um jogo que eu não lembro direito. Micro Machines era um jogo foda pra caralho. Um jogo muito simples. Mas aí, posso falar uma coisa? Eu acho que você prefere jogos de corrida arcade do que jogos de corrida simulação. Exatamente. Tudo bem, aí são dois tipos bem diferentes de jogos. Mas eu vejo muito poucos jogos de corrida arcade. É Mario Kart. Eu vejo Mario Kart, ó. Need for Speed, alguns podem ser mais arcade. Eu não sei. Tem realmente. Na USA. Eu cheguei Tem a jogar... Cruising aquele... USA, né? Teve aquele Gran Turismo do PS1 que tocava Cardigans na abertura. É o primeiro. Ou o segundo, GTA 2. Eu joguei esse pra caramba. Tinha um pouquinho desse negócio de você ir. Ele tinha um CD arcade, tinha um CD. Tinha o modo, modo de carreira e o outro. Acho que eu parei de gostar nesse, porque eu lembro que eu tinha que ir tirando as licenças de motorista e ir fazendo, tipo, licença A, licença D, pra pra tirar a licença C. Dia que eu comprei esse jogo foi o dia mais maneiro. Foi o dia que mataram, apagaram três malucos lá na rua que eu morava. Pipocaram três lá. Muito bonito. E os caras foram atrás de uma mulher lá. Enfim, esse jogo era muito bom. E tinha aquelas corridas de rally que eram 99 voltas. Era maneiro aquilo. Agora, as corridas de endurance eram muito maneiras. Agora falando de outros jogos em geral, né? Outros jogos de esporte. Eu jogo muito jogo de futebol e eu percebo cada vez mais que a galera tenta colocar elementos mais realistas que, às vezes, na minha opinião, atrapalham a jogabilidade. Você, vou botar aqui um jogo de corpo mais realista, vou colocar agora o defensor se prevalecendo diante do ofensor, você não pode mais sair furando o zagueiro. Agora você, beleza, fazer drible é mais difícil o controle, você tem que usar o analógico esquerdo, mais RL. Porra, eu gostava muito da época de jogo de futebol, você tem botão de drible, você tem um sistema mais simples. Eu sei que hoje em dia, porra, você ganha complexidade, as pessoas que se dedicam àquele jogo acabam fazendo coisas muito mais complexas e podem realmente se especializar do que antes. Você ganha um novo patamar de skill level, mas então, eu acho que Mestre Splinter, pergunta de cunho jornalista, FIFA ou PES? Porra, FIFA 12, aquela merda! Agora, eu comprei por $1. Sabe qual é o melhor sistema de chute já inventado em jogos de videogame? International Soccer Deluxe. Eu não ia falar isso, eu ia falar um jogo que tinha arcade, que eu não sei qual o nome, que você apertava um botão, aí ele tirava do jogo. Você vê o jogo, o campo de futebol é de lado, né? Ele na hora ele ia pra primeira pessoa e você aparecia um quadradinho e mostrava onde você queria estar. Cara, pra mim esse é o jogo perfeito, que você realmente ganha uma imersão, você sente atacante na hora de estar, cara. Você pode. Devia fazer então um RPG de futebol, cara. Que aí aquele. Aí, sabe qual é o melhor jogo de futebol que tinha? É o que tinha no Game Work, sei lá, que você chutava a bola e punks. Caralho, era irado. Verdade. Não, mas o melhor a gente já decidiu que era o Elefute 1. Não, o 2, Elefute 2. É, o 2. Mano, sabe qual é o melhor jogo de futebol da atualidade? Capitão Tsubasa, o caralho, vai. Melhores. Planta bananeira. O melhor jogo de futebol da atualidade é aquele que você é o técnico, não é o jogador. Eu odeio jogo de futebol. Então, Elefute 2. É o jogo. É, totalidade. Eu gosto de RPG de futebol, entendeu? É isso que eu tô falando. Pô, tava jogando um irado pro Android, que tem pro iPhone também, que é da mesma linha do Game Development Story, que você tem que, você gerencia uma linha de uma empresa que desenvolve jogos. Esse você gerencia um time de futebol. Porra, é muito foda. E você vê as partidinhas dos malucos jogando assim, você, caralho, dá uma aula de canto nesse maluco aqui do meu time no vestiário, porra. Vai foder. O FIFA e o Pro Evolution Soccer tem isso também hoje em dia. Lembrando lá do que você tinha falado de que agora os jogos têm mais história e tal, ao mesmo tempo relacionado com esse lance de esportes, eu me lembrei do Fight Night Champion, que é um jogo de boxe lançado recentemente, que o jogo, tipo, geralmente você pega um jogo de luta ou um jogo de boxe, esses jogos de luta mais relacionados a esporte, né? A parada é muito straightforward, né? Tipo, você vai lá e vai entrar no campeonato e você cai na porrada. Agora, no caso do Fight Night Champion, não. Eles contrataram atores e tal, fizeram voice-over e motion capture, e eles fizeram uma história super maneira no jogo, sacou? Tipo, uma storyline maneira mesmo. Tipo, você é um negão lá bolado, boxeador, aí você começa como amador e tal, aí você, tipo, vira profissional, aí você, tipo, toma um backstab lá, você cai numa cilada, aí você é preso, aí você luta boxe na prisão, aí depois você sai da prisão, você tem que voltar, tipo, desde o começo de novo pra subir na sua carreira. É, tipo, bem primeira a história do jogo. Não, essa linha, quando fazem uma parada dessa, tipo, fizeram Mortal Kombat, eu acho que fica muito maneiro. Por exemplo, se tivesse um Street Fighter com o mesmo esquema de story mode do Mortal Kombat, Mortal Kombat novo, 9, porra, eu ia achar do caralho. Vai só ter. Que, porra, toma. Como assim? Você deu alguma coisa assim? O fudidinho lá no Twitter já tá começando a dar umas indiretas, assim, de produção de jogo novo, assim, porra. Mas outra coisa muito legal do Fortnite Champion é que as lutas, você não tem que simplesmente ganhar a luta, sacou? Você sempre tem que fazer alguma parada. Tipo, tem uma luta que você quebra a tua mão direita. É, aí você ganha a luta maneiro. Só batendo com a mão esquerda. Outra, os juízes já estão comprados, então você não pode deixar a luta ir pra decisão. Entendi. É muito maneiro. É, isso é maneiro. Se eu me recordo bem, tem um dos episódios. Um dos episódios da trilogia de jogos de luta do Lobardo, ele levou 3 episódios pra falar de jogo de luta. Ele tem um lá que ele fala do Fight Night Champion. É porque eu sempre falo que ele não gosta de jogo de luta, ele fica frustrado. Ele fica frustrado. Não, mas ele fala, e em particular, fala muito bem do Fight Night Champions, se bem me lembro. E também daquele jogo dos rappers Bushido lá. Bushido também, ó. Bushido Blade. É, mas tem lá, dá uma procurada lá. Não, ele falou muito bem. Não vai ter link no post, não. Vai lá no YouTube e procura. É, sempre que vocês não verem o link que a gente falar no post, é culpa do Mesh Splinter. Então, só pra avisar. Não vai ter, não. Esse não vai ter, não. Vai lá no YouTube e procura. Beleza. Tô defendendo já o cara. É culpa não é de nada, cara. Se não tiver aí aparecendo no Skype, eu não vou colocar mesmo, não. Aí, Debs, que você sente falta que tinha antigamente e não tem hoje em dia, ou mudou muito, ou mudou pra melhor, na sua opinião? Cara, eu sou muito mamiluda nessa papo, assim, de é melhor ou não é. Eu acho que é diferente, e eu gosto de diferente. Eu comprei 1 quilo de jogo agora, nessa viagem, e assim, cada um de um jeito. Eu não, sei lá, eu gosto de experimentar, eu gosto da experiência do jogo, assim. Eu não sei se tu Você acha que a indústria dos jogos mudou, mal, mas não necessariamente mudou nem pra melhor ou pra pior? Ela mudou. Como tudo muda, como você muda, como eu mudo. Agora, é complicado, é que nem você tava perguntando antes, você acha que você era mais ingênuo quando você tava falando com sua eternidade? A gente muda pra caramba, mas você vai pegar o jogo que você jogava quando era criança, vai jogar, vai gostar dele. Mesmo que você olhe e fale assim, pô, mas eu tava jogando um jogo que era muito melhor. Você tá jogando, porque você tá em outra fase e os jogos se transformam pra que você fique mais feliz também, assim. Acho que com tudo que tá mudando agora, assim, no mercado de jogos, eles estão se preocupando muito mais com o público-alvo em si, assim, com as necessidades do público deles, do que só fazer um jogo que a empresa acha maneiro. Que eu acho que isso acontecia mais antes do que agora. Até agora você faz um jogo pensando muito no mercado, tem que ganhar muito dinheiro com aquilo e tem que vender. A não ser que você faça um monte de jogo merda que nem eu vi lá na GameStop, que tinha jogo de NFL por menos de $1. Porque o jogo dessa é uma merda. Não, mas é porque o jogo de 2008, pô. Não, cara, era jogo novo e tava a preço ridículo. Eu olhei e eu não acreditei. Eu falei, nossa, esse jogo deve ser muito ruim. E tinha cara de ser ruim mesmo. Mas eu falei assim, $1? Pô, com $1 tu vem aqui e vende a R$20. Tu já lucrou 20 vezes o valor do jogo. Não, mas a parada é que, sei lá, eu acho que tudo varia, assim. Essa questão que ela tá apontando é muito importante porque o produto fica, se mantém, né? O jogo, sei lá, o Final Fight 1 é o mesmo jogo que era em 91, ele é hoje. O que muda são os comparativos que você tem, né, os semelhantes, né, os concorrentes, toda a estética da experiência e você próprio. Mas isso também pode ser um período menor de tempo. Você pode pegar um negócio de 5 anos atrás, na época você achou muito bom e hoje em dia você acha uma merda. E você envelheceu 5 anos, sei lá, você tinha 20 e tem 25. Não é uma diferença tão absurda. Porque essas coisas podem, uma série de coisas fazem com que isso mude e com que a experiência mude junto com tudo o resto. É, mas aí entra um pouquinho daquele detalhe do envelhecer bem ou mal, né? Como exatamente. O Final Fantasy, o Final Fantasy VII do PlayStation 1 pro PlayStation 2 é um jogo muito feio já. Mas isso é uma análise que você faz pegando o mesmo elemento e comparando ele em dois momentos diferentes. A outra questão é você pegar elementos semelhantes e comparar eles em momentos, em cada um em seu momento. Por exemplo, se comparar o Final Fight em 91 com o Beat'em Up de hoje, né? Não é um melhor exemplo porque Beat'em Up é um gênero que foi decaindo e os exemplos, né, que existem, os melhores exemplos hoje, são jogos feitos em geral com esse caráter retrofílico, né? Esse caráter mais saudosista, o Castle Crashers, o Scott Pilgrim. Entrar num detalhe, uma opinião. Principalmente pra quem gosta mais de Final Fantasy, que eu sei que sou eu, o Senhor da Eternidade, o Ilapso e o Solid. Esse gênero de JRPG, tirando o tático e botando mais o gênero padrão de JRPG, principalmente na série Final Fantasy, sofreu muitas, muitas e muitas mudanças ao longo dos anos. Desde o 9, ele começou a mudar muito. Até hoje a gente tem o 13, que é um jogo com uma sistemática absurdamente diferente do que a gente estava habituado antes. absurdamente diferente, não é não. Mas é bem diferente. Eu acho muito diferente do que era no, no aquele é diferente e semelhante ao mesmo tempo. Pra não, senão mudava o gênero. É, o tanto que você tem de diferenças, você tem semelhanças, é. A questão do, dos elementos lá do, do Shiva, Ramu, não sei o que, cada jogo eles têm um nome, né? Mas eles estão lá, tem magia, tem ataque, não sei o que, tem... Deve ter algum Seed no, no 13, não sei. Tem, suponho tem. Que teva. Deve ter um Ed e um Biggs no 13. É, então, o elemento de história e personagens é. Realmente dá uma agora, mexida. Mas mudou muito na jogabilidade mesmo. Sim, ah, uma coisa que mudou também é porque eu parei de jogar. É, a verdade é essa. Eu queria só perguntar assim, Final Fantasy é uma série que mudou muito a sua jogabilidade, né? Então, a Square Enix, ela tá tentando inovar onde pode pra não perder, porque eu acredito que ela tava perdendo muitos do, do market share que ela tinha, né? Do, da divisão de mercado, porque as pessoas estavam se enjoando do gênero, do, do, do tipo de jogabilidade. Tanto o Senhor da Eternidade não se incomoda tanto, eu até consigo jogar hoje em dia, eu acho que eles tentam adequar. E é um gênero que tá ficando menos e menos popular. Por isso eu queria perguntar pra vocês, aonde vocês acham que eles estão errando? A questão não é se eles estão errando ou não. Talvez eles não estejam errando. Talvez apenas o público está se modificando a ponto de que tem alternativas pra isso e a alternativa é melhor. Então, quando você não tinha jogos com o Dragon Age, de novo, o Dragon Age Mass Effect, as pessoas jogavam Final Fantasy, porque era o que tinha e era bom. Não necessariamente Final Fantasy hoje é ruim, embora eu acho que tenha tido uma queda bastante razoável. Mas essas alternativas que surgiram fazem com que as pessoas reflitam e pensem, ah, será que né, não é melhor jogar outra coisa? E às vezes é. Tanto que lá no Japão, quando sai um Dragon Quest novo, ainda continua vendendo pra cacete, né? Dragon Quest sempre lá vendeu, às vezes até, em geral, até muito mais do que Final Fantasy. Cara, outro dia eu fui jogar Dragon Quest 6 e é, tipo, violento. Porque você não pode simplesmente, se você for andando até o boss, tipo, pegar os encontros aleatórios pelo caminho, o boss vai te humilhar. Então você tem que ficar, tipo, andando, tipo, indo e voltando toda hora pra você ficar grindando e levelando nos bonecos. Então, é, tipo, e ainda assim é bastante vendido, né? É uma coisa que agrada as pessoas, né? E tem vários fatores lá que são, que os caras olham e se identificam com aquilo. Desde o design feito pela Akira Toriyama até... Sim, e esses jogos estão ficando no Japão. Você vê esse Last Story? Tá lá, não veio pro Ocidente. Você vê esse Final Fantasy Versus 13? Não tô sabendo de planos de empolgados que eles têm pra trazer isso pro Ocidente, não. Sabia nem que tinha saído. Você saiu essa merda? Não, eu já vi muito vídeo de display, tipo, né, mostrando o jogo, mas não lançou. Ao mesmo tempo, será que o Mass Effect e o Dragon Age fazem sucesso lá? Assim como fazem na Europa e no, na América? Não pois sei. É, porque tem que ver o público. É, são Mass Effect culturas é diferentes, provável. As pessoas são diferentes. Era isso que eu tava Effect falando é antes. Que não. Os jogos agora parecem se preocupar um pouco mais com o público-alvo do que antigamente. Mas o público mudou. Antigamente eles pegavam o público mundial. Era um mundo que outra gostava de jogar de Final Fantasy. Hoje em dia é o Japão que gosta de jogar de RPG. Então, por isso, porque tem alternativas, etc. Outra coisa, há 20 anos, há 10 anos, os grandes expoentes de... As empresas, as maiores expoentes de soft houses, né, de criadoras de jogos, eram a Square, a Capcom, a Konami. Hoje em dia, você tem uma série de empresas com baseadas nos Estados Unidos e na Europa que tem um market share muito grande. Então, tirando a EA, né, que sempre teve um potencial absurdo, mas era mais com um jogo de esporte, antigamente. E hoje é em tudo. Você tem a Activision, a Ubisoft, né, aquela... não sei o que lá, 2K, eu não lembro mais o nome da empresa. A THQ e etc. Uma série de... A Rockstar, uma porrada de empresa que ocidentais que estão com uma força grande no mercado. E que conquistam mais facilmente por ter essa identidade cultural maior com os ocidentes, com os ocidentais, exatamente os ocidentais, o público ocidental, que hoje em dia é o público maior que o japonês. Se somar o público europeu, americano, brasileiro, etc. e comparar com o japonês, porra, acabou, né? São 130 milhões contra não sei quantos bilhões. Então fica complicado, realmente. O público japonês tem cada vez menor relevância hoje no mercado exatamente. De jogos. Eles desenvolviam e eram um grande mercado consumidor comparativamente. Hoje em dia, a maior parte do desenvolvimento não se dá no Japão e cada vez mais a ilha lá do Godzilla fica minguada no poder de consumo comparado a Estados Unidos e Europa, por exemplo. Comparado a esses dois, já o mercado japonês é nada. Não, mas o mercado japonês ainda é uma grande fatia. Não é uma grande Overlooked, fatia. Overlooked não. É sim, não. É sim. Vocês acham, então, que esse gênero mudou o público e não adianta, não dá mais pra conquistar o público ocidental? Eu acho que nunca diga nunca. Não, Não, é sério mesmo, na boa. Por exemplo, teve um mó boom agora de jogo de zumbi e todo mundo com medo do apocalipse, vai todo mundo morrer, e é isso aí. Aí já começa aquela coisa. É que nem quem gosta de FIFA não gosta de PES e vice versa. Aí quem gosta de Street Fighter não gosta de Mortal Kombat. Agora, eu você vai me dizer, Left 4 Dead é melhor do que o Dead Island? Não sei, não sei. Eu acho o Left muito maneiro, mas eu acho que o Dead Island tem uma complexidade que deixa o jogo mais realista. É. Aí você entra na toda a questão de RPG. Eu adoro RPG e adoro ter que criar minha build pra criar todo o meu char bonitinho do jeito que eu gosto. Eu acho isso muito maneiro. Eu gosto muito de RPG, eu jogava WoW, todo mundo sabe disso. Uhum. Agora, eu acho que a questão não é se o público ocidental gosta ou não gosta, vai gostar ou não vai gostar. Pô, mas é uma coisa que me incomoda, o que tinha antigamente, por exemplo, em Final Fantasy, hoje em dia tem muito pouco. Antigamente, eu ia jogar um Final Fantasy, eu escolhia uma peça de armadura pra luva, pra bota, pro peito, pro capacete, uma arma e um escudo, ou um arco e flecha, ou whatever. Cada Final Fantasy que eu venho na minha mão, eu escolho menos coisa. Esse último agora, eu acho que é arma e acessório. Não, mas, tipo, nunca foi isso tudo que você falou, não. Antigamente era, tipo, sei lá, era luva, capacete, armadura e arma. E acessório. Às vezes tinha acessório. E hoje em dia é arma e acessório. O que eu me lembro... Daqui a pouco vai ser só arma. O Final Fantasy 13 que a gente jogou é só arma e acessório. E você pode, tipo, aumentar o número de acessórios. Deve ser, tipo, 2 acessórios, 3 acessórios. A parada é você voltar a jogar Final Fantasy Tactics e é isso aí, entendeu? Porque Final Fantasy Tactics é o melhor jogo de todos os tempos. Mas eu aprovo essa mensagem. Mas aí vem outra coisa também é que antes eu podia evoluir, distribuir meus pontos, organizar minhas magias. Hoje em dia o que eu vejo é tipo, eu evoluo e tipo, pananã, você evoluiu. Mais 7 de força, mais 3 de não sei o que, e toma, tá evoluído. Porra, eu acho que nesse fato eles mudaram muito pra pior, entendeu? Eles estão me dando a parada mastigada que eu não quero. Por isso que eu acabo fugindo mais pra um Dragon Age, pra um Mass Effect que eu posso personalizar. Como você disse. Você tocou num ponto interessantíssimo. Essa simplificação dos jogos atualmente. O Mass Effect é um dos melhores exemplos disso. O primeiro jogo, ele era muito mais complexo na criação do personagem do que o segundo. Eu não tô falando da cara. Sim. Itens, sim, eu concordo com você. Eu prefiro o primeiro também. Eu também. Mas eu acho que, falando da orientação do mercado, né? Eles pensam que a maioria das pessoas achou aquela customização muito, muito profunda demais, ou não gostou daquilo. Tornava o jogo demasiadamente complexo pra maior parte das pessoas. Eu tenho uma opinião sobre isso, uma ideia. Eu acho que isso... O jogador de hoje é burro. Não, além disso, mas o Mass Effect, como era um jogo meio shooter, ele tem uns elementos de jogos, tipo... Tem todos, inclusive. Gears of War. Ele lembra um pouquinho Gears of War em alguns aspectos. Ele pegou essa fatia do mercado de Gears of War que não quer tanto a customização assim. Quer pegar o Brutamonte pronto com mudar a arma dele, o tipo de munição e pronto, entendeu? Aí escolhe lá pra ser o Soldier, não escolhe pra ser Technician nem nada, mas Soldier mesmo, que é o mais simples, que usa qualquer tipo de tiro e foda-se e vambora. E aí acaba perdendo um pouco, né, na minha opinião, o aspecto divertido do jogo. Mas é o que tá, essa orientação mercadológica faz com que vai agradar mais pessoas se eles fizerem dessa maneira. Então eles estão caminhando pra essa maneira. Só que ao mesmo tempo eles começam a alienar um pouco da base que gostou do jogo, que sou eu e você. Uhum. Então eu já não tô tão animado pro 3 como eu tava pro 2, por exemplo. Porque eu acho que eles estão simplificando demais o jogo, ele tá virando um action shooter. Sim. E um action shooter eu não acho ele nada espetacular. Né? Action shooter não, ele tá virando um filme interativo, né? Ou então um filme interativo, sei lá, mas é... O que me atrai ainda... Vai agradar mais gente, essa ideia de que vai vender mais dessa maneira. Então eles estão fazendo uma coisa mais pasteurizada, assim. O que ainda me atrai muito em Mass Effect é o fato das decisões influenciarem um jogo pro outro. Foi a primeira vez que eu experimentei isso bem feito. Mais ou menos. Eu achei muito bem feito, achei muito maneiro, foi a primeira experiência foda que eu tive nesse aspecto, por isso que Mass Effect me comprou nessa ideia. Mas em termos de jogabilidade, a história eu acho muito boa e tal, mas em termos de jogabilidade, o primeiro é muito melhor. Até a história do primeiro eu acho melhor, convenhamos. Eu concordo. Só um adendo aqui pela discussão do Senhor da Eternidade comigo. Certos jogos em 2003 divididos por país, tá bom? Em 2003, o Japão representava 16% do market share do mundo, tá bom pra vocês? 16%. Estados Unidos... 16% é bastante coisa pra um país. Tipo, 2003. 2003, calma. Ele tá com a carta na manga, Senhor da Eternidade. Tô esperando. Em 2012 ele vai chegar, tipo, 0%. Eles morreram. O market share do Japão caiu para 11%, tá? De 16 para 11%. Uau, hein? Então agora vamos ignorar o mercado japonês, porque é apenas 11%. A projeção de 2013 é de que seja de apenas 8%. Sabe quem tem uma faixa parecida com 8%? A Rússia tem 7%. E ninguém aqui tá falando em jogo destinado ao público russo especificamente. Então 7%, 8% é muito pouco. Porque isso, GoldenEye, mano. Vai ter em 2013 3%, que é basicamente a mesma coisa que tem hoje. Mas se você pensar Brasil e Rússia juntos, no mesmo bloco, são 10% do mercado mundial, que já é muito mais que os 8%. Muito mais é forte, mas já é mais que os 8% do Japão. Então, mas, cara, a gente tá em 2013 e eu não discordei que tá em declínio. Eu falei que ainda ocupa uma parcela importante no Japão. 11%? 10%? É uma parcela gigante, cara. Cara, não tanto. A Rússia tem 7%. Eu concordei com você, decaiu bastante. Sabe o que eu acho? O problema do Japão é que não tem espaço pra botar mais console, então foda-se. Esse é o problema, não cabe mais. Na sala, eles têm que escolher na sala entre televisão, console e lugar pra guardar o sapato. Como eles têm que guardar o sapato em algum lugar quando eles abrem a porta, fudeu, vai ter que você tirar a televisão ou videogame. Aí acaba tirando o videogame, fica só a televisão, foda-se. Não, nem televisão tem mais lá, cara, eles estão parando com isso, eles vêm tudo pelo computador. Mas tem quadro interativo. É. Por que vocês acham que o Nintendo agora bota a tela no controle, cara? Tanto mais exatamente, não tem mais espaço, sério. Eu queria falar dos jogos de luta, que me incomodam um pouco, na questão da evolução deles. Ah, mas agora que a porra fica séria. Porque o jogo mais popular do fliperama aqui de baixo, até o vou te falar os fliperamas que tem aqui embaixo, tá? No Toca Diversões, tem Street Fighter 2, tem o Super Street Fighter 4 Arcade Edition. Surpreendente ter o Super Street Fighter 4, porque eu nunca vi em nenhum fliperama. Se você for no Rio Sul, você acha Marvel vs Street, mas não acha Street Fighter 4. Shopping não conta, tá? Tem que ser fliperama, true. Tá. Rodoviária. Se você for no seu cu, você me incomoda. Dá. Tem que ser fliperama, ou seja, perto da casa do Ilá, porque isso. Não tem lugar nenhum mais. Porra, tem que ser subúrbio, caralho. O Super Street Fighter 4 tem The King of Fighters 2002, um 98, um 97 e um hack lá aleatório. Tem aquelas máquinas lá que tem 50 mil jogos, né? Tem Final Fight, né? Não sei o que, blá blá. Mais popular deve ser o Street Fighter 2. Exatamente. E o Street Fighter 2 é o que reúne a galera. Tudo maluco de 25 a 40 anos. Mas aí você também já é um outro público, né? Não, será que Street Fighter 2. Eu posso concordar com você nesse aspecto de que se eu tivesse nesse fliperama, eu preferia jogar Street Fighter 2. Mas será que essa galera aí não tá sendo comprada pelo saudosismo? Será que eles pararam pra jogar o Street Fighter 4 e chegaram a curtir o Street Fighter 4? Jogam. Ou eles foram comprar uma ficha e falar, porra, prefiro muito mais o Street Fighter 2 aqui que eu jogo há 10 anos todos, já. Todos jogam 4 também. Agora, a questão que o argumento que os caras usam é que o 2, exatamente por ser porco em alguns aspectos, ele fornece uma possibilidade de competitividade, de você aproveitar o jogo muito melhor. Porque ele tem pouquíssimo recurso, né? Ele não tem recurso nenhum. Street Fighter 2 é um dos jogos com menos recursos que existe no mundo. E digo mais, todo mundo sabe que Street Fighter 2 é o jogo mais balanceado do mundo. Só que você pode jogar com o Sagat. Não tem problema. E vai se fuder que Street Fighter 2 tem muito mais recurso que Soul Calibur. Pronto, falei. Vai se fuder. Vai se fuder. Eu gosto mais de Street Fighter do que Soul Calibur, mas você tá falando uma merda tremenda. Nunca curti muito Soul Calibur. Mas e é isso, entendeu? Então, uma coisa interessante nos jogos de luta é que se você analisar o Street Fighter 2, que é o primeiro jogo de luta formatado da forma como a gente conhece até hoje, como a maioria deles são até hoje. Mudou o mercado. Mudou o mercado de uma forma que não teve muitas mudanças, né? Exatamente. Até o último que saiu aqui no Ocidente foi o The King of Fighters 13, né? Mas ele, né, é um jogo de 2010. Até o Ultimate Marvel vs Capcom 3, que é o jogo que saiu agora em novembro, se você pegar as questões de mecânica, tem pouquíssimas mudanças. Você tem mudanças pontuais ao longo desses 21 anos. Né, e diferente de todos esses jogos que a gente analisou ao longo desse programa. O gênero que menos mudou. O gênero quase não mudou. Tiveram as vertentes, tipo jogo de luta MMA. Jogo de Tekken. Tiveram algumas variações, mas mesmo assim, no grosso, cara, é aquela parada. No grosso, no duro. É o que um amigo nosso da faculdade, o Beremiz, ele fala, pô, tem jogo de luta. Tem dois tipos de jogo de luta. Tem, pô, ou é herança de Street Fighter, mano, pô, da Hadouken, ou é de Tekken. Não tem, é só assim, é tudo igual, o resto, tudo igual. Ou é Street Fighter ou é Tekken, só tem dois grupos. E é exatamente isso. Inclusive, eu imito ele muito bem. Quem conhece o cara sabe. Mas eu mesmo assim não acho. Se você for analisar, assim, olhando de longe, Tekken e Street Fighter não são bizarramente diferentes, na minha opinião. Não são. A diferença é que um tem projeto e o outro não tem. Eles são bizarramente diferentes. Não, mas aí você. Mas aí você tá entrando no. Você tá olhando mais de perto. Eu tô falando, olhando de longe, eles não são tão diferentes assim. Não, de longe, sem óculos, outro da rua, é a mesma coisa, pô. Não, Ilaps, mas por exemplo, você pega um jogo de luta de MMA. É uma jogabilidade completamente diferente, outra proposta. Entra até num tipo de jogo de esporte, né? Se você pegar, sei lá, a diferença entre Tekken e Street Fighter, é muito maior que, sei lá, a diferença entre Call of Duty e Battlefield. É verdade. Mas você pega entre... pega Street Fighter 2 e Tekken 6 e compara com Doom, Battlefield 3. Com Doom e Battlefield 3. Você vai ver a diferença, cara, é muito mais brutal. Esse ponto que a gente defende, né? Jogos de luta são um gênero que provavelmente representem essa menor lacuna de mudança entre desde o começo, né? Que a gente tá pontuando aqui o Street Fighter 2 em 91, acho, até hoje, né, 20 anos depois. Então, acho que vale notar esse aspecto aí desse gênero em particular. E vocês acham que o jogo de luta podia ter alguma mudança, assim? Alguma coisa que tava faltando? Será que precisa? Será que já não tentaram e já não deu errado? Já conheço tantos jogos de luta que tiveram elementos de RPG e que em suas sequências foram descontinuados, entendeu? Por exemplo, Mortal Kombat, que começou a ir pra um outro lado, assim, meio, né, 3D, com arma, e quis virar Tekken com o seu calibre, e falou, não quero, aí voltou. Então, acho que, não sei se o público desse gênero é mais saudosista, ou se realmente não tem necessidade. Eu acho que é mais fácil criar um jogo novo, ao invés de ficar botando mistureba dentro do jogo, que já é um clássico, eles deviam fazer uma outra coisa. Eu acho que é aí que mora o problema, porque aí, quem gosta de Mortal Kombat como ele era antes, aí vai achar esquisito e vai rejeitar. E aí, a maioria das pessoas que vão comprar Mortal Kombat são pessoas que já compravam antes, então... É o preço da camisa, né? Rapidinho, as duas últimas franquias de jogo de luta a nascer, e que pelo menos as duas últimas a nascer e ter sucesso, foram o Guilty Gear e o BlazBlue. São da mesma empresa, né, coincidentemente. Mas por quê? Tudo bem que a empresa era nova, né, então não tinha realmente do que herdar e fazer bagunça. Mas assim, o BlazBlue, eles podiam ter feito um Guilty Gear, qualquer coisa. Mas não, foram e fizeram uma outra coisa. E o segredo do sucesso do BlazBlue hoje reside aí. É diferente do que ela citou, né, com a Midway, qual é a empresa. Tentou ficar mudando muito o Mortal Kombat, ou quando a Capcom tentou inventar um Street Fighter que só tinha o Ryu e Ken e o resto do bando de maluco novo, e aí acabou que hoje voltou pro que sempre foi, né? A gente tem até que fazer um episódio sobre isso que eu vou falar, mas tem uma franquia de jogos, de sua grande maioria de luta, que assim, ela existe por muitos anos, vende pra cacete, e na minha opinião não muda quase nada de jogo de luta, que é jogos do Dragon Ball. Você pega assim, vou fazer um jogo de luta do Dragon Ball, você pega aqueles do Super Nintendo, e pega esses do PlayStation 3, só muda a quantidade de personagens que você tem, na minha opinião. Mas é jogo de franquia, né? Os de Naruto também parece que são bem parecidos, né? Não muda muito entre um e outro. Muda mais essa coisa de personagem mesmo. Porque aí vem coisa de franquia, né? Então a franquia evolui. Por causa do Dragon Ball não, né? Pior que nem isso, porque já acabou. Mas o Naruto aí evolui, aparece o personagem novo, e aí tem que ter um jogo novo pra colocar um cara novo. E o nego vai e compra. Mas como é coisa que tem uma base de fãs muito grande, e às vezes o cara nem é tanto assim fã de jogo de luta, mas é fã de Dragon Ball e ele vai e compra, o cara vai e compra, realmente. Então, acho que vale a pena o cara realmente fazer, porque dá dinheiro. Mas realmente, jogos de Dragon Ball, não tem diferença nenhuma entre o Final Bout e esse Tenkaichi, Budokai, foda-se que tem hoje em dia. Sobre o jogo de luta, eu acho que falta eles serem um pouquinho mais ousados. Muitas vezes eu concordo que mudar uma fórmula já tradicional às vezes não é o melhor caminho, às vezes criar uma nova franquia é uma boa ideia. Assim, é difícil imaginar um jogo de luta que não seja esse esquema que a gente conhece, né? Um de cada lado, controlando e tal, porque essa é a essência. Mas existem certos elementos que tornam ele muito mais interessante, e é o caso do meu amado Bushido Blade. O Bushido Blade, ele inovou porque ele pegou conceitos tradicionais dos jogos de luta e jogou pela janela. Falou, não vai ter barra de vida, sabe? O cara vai morrer quando tomar um golpe fatal. E é isso aí. E basicamente é assim que o jogo opera. E nunca mais eu vi um jogo que tivesse essa ideia, assim, de não. Vamos pegar as regras que a gente fala de jogo de luta e jogar pela janela. Vou te falar um. O jogo tem dano no braço e o cara tem que parar de usar o braço tanto dano. Então sempre teve aquela expectativa do Tekken, quando você dá um agarramento, que é uma finalização, sei lá, o cara quebrar o braço, ele não poder usar o braço. Mas eles nunca tiveram coragem de fazer isso. Fato. Talvez deveriam pegar uma franquia, inventar uma franquia nova e fazer um jogo que incorporasse isso. Mas esse aspecto, Solid, é muito complicado, porque você fazer um jogo em que a pessoa, quando ela tá perdendo, ela tem menos chances de virar, é muito complicado, é muito pouco competitivo, né? Porque você pode botar outros elementos do jogo, por exemplo, o cara começa a apanhar e ele entra, tipo, num modo Fênix, entendeu? O jogo dá pra lançar isso, entendeu? Tipo, ele entra num modo Saint Seiya, por Saori, sabe? O jogo de luta que eu senti que fez essa inovação, que falou assim, barra de life, foda-se, vai ser outra coisa. Hadouken? Não vai ter Hadouken. O que vai ter é porcentagem, vai ser tipo, não vai ter... Smash Bros, cara, porra, boa. Não, mas aí, o Smash Bros é um excelente exemplo de jogo de luta. É um excelente exemplo, é completamente diferente dos outros, realmente. É completamente diferente. Perdoe lápis, porque você é hater, mas é foda pra caralho. Bom. É muito bom. Não é que eu não goste, não, é que eu não sei jogar. Nunca aprendi a jogar, eu acho uma merda, por isso. E ele trouxe, assim, um conceito que eu eu não tava acostumado antes, que é jogo de luta com quatro pessoas. É uma coisa assim, que eu não tava muito... O máximo que eu tinha aproveitado disso era WCW versus NWO. NWO não, como é que era o nome? Porra. Essas porra aí de luta livre, telecatch aí. WWE. WWE. Raw versus WWE. Tinha um pouquinho dessa brincadeira de quatro pessoas jogando, mas Smash Brothers trouxe essa inovação. Foi o... Eles pensaram fora da caixinha, entendeu? Pra fazer o... É o caixinha Xbox? Eles pensaram fora da caixinha pra poder fazer essa coisa diferente. E inovaram bastante. Se a Nintendo tivesse feito um jogo de luta com os personagens da Nintendo tradicional, como, sei lá, um Clay Fighter da vida, sei lá, joguinho ruim que eu joguei quando era criança, mas feito de qualquer jeito só com os personagens da Nintendo, não ia ter vingado, por mais que tivesse as mesmas mecânicas tradicionais que os outros jogos de luta. E aí que eu acho que ela saiu por cima. É, talvez porque tem todo um contexto aí, né, de jogo da Nintendo ter que ser mais amigável a um público geral, talvez. Mas realmente é bastante diferente e é bastante inovador. E acabou criando dezenas de jogos de luta lookalike, né, de Smash Brothers, tipo aqueles Tartarugas Ninja, aquele até do Naruto mesmo. É, o Naruto é igualzinho. Tem o Tartarugas Ninja eu não lembro não, mas o Naruto é igualzinho a Smash Bros. Tem um que são os personagens do One Piece, Dragon Ball e Naruto junto. É do mesmo estilo de Smash Brothers também. Acho que é Dom, é Battle Dom. É Battle Dom, alguma coisa assim. É. Mas então, tá aí provado que se tiver coragem... Vamos adendo, esse Battle Dom é o jogo mais desequilibrado do mundo. Assim, todo mundo de Dragon Ball é sinistro. Todo mundo de Dragon Ball e o Lamp é sinistro, essas são as merdas. Não, é tipo assim, o protagonista de cada série é bom. Também, E o... Não, os caras de Dragon Ball são todos apelões. Sim. Eles são de Dragon Ball. O Lamp e o Naruto também, o resto são as merdas. Exato, fala aí, o Solid, pra terminar. Termina. Provado, então, que falando em jogo de luta, se você tem coragem pra botar elementos novos, pode ser que serve, né? E inovação não tem nada a ver com ser jogo antigo ou jogo velho. A gente tem vários jogos antigos. Jogo velho, tem nada a ver com ser jogo antigo ou jogo novo. É, tem vários jogos que inovaram no passado, tiveram sucesso, e isso, por algum motivo, ficou perdido no tempo. As pessoas não souberam fazer releituras dessas inovações e ousadias que os desenvolvedores fizeram naquela época. E outra coisa, só pra estragar o final do Solid. Só pra gozar do Solid. Só pra gozar do Solid. Voando com o molequinho moreno nas costas, pronto. Claro, porque o jogo ele não precisa ser de luta, não precisa ser necessariamente competitivo. Isso ajuda. Mas se você puder tomar uma como o Solid falou, deixar de ser covarde, fazer uma coisa inovadora e que funcione, que deixe o jogo divertido, o jogo não precisa ser tão competitivo. Ninguém vai reclamar. Agora, eu vou falar o seguinte. A galera, vou falar aqui. Tá todo mundo querendo gozar no Solid, fudeu. Joga em mim! Tô ligado, não. Quem vai gozar no Solid? Quem vai gozar no Solid no final vai ser a Débora. Que isso? Eu corto, vai. Fala aí. Não, olha só, a galera tá falando aí de equilíbrio de jogo de luta. Tem que lembrar que jogo de futebol, você vai pegar os clubes dos times. Barcelona. É. Agora, existe uma honra entre colegas quando jogam um jogo de futebol de falar, porra, vou pegar um time equilibrado. Agora, engraçado que o jogo de luta não faz isso, cara. Eu acho que o que a gente joga de jogo de luta é mais sem honra. É minha percepção. O cara chega e fala, tem de fora? Foda-se. Escolhi o Black A. E começa a jogar, tipo, Marvel vs. Capcom antigamente. Tinha personagem muito roubado, que nem tem hoje. A galera faz de tudo pra não sair na de fora. Cara, não é assim. Mas aí, sabe o que é isso? Menos. Isso é o vai ser o nosso episódio número 112, a regra da de fora. A regra da de fora. É, porque nos jogos de futebol tem uma disparidade muito maior do que no... Porque tem muito mais time também. E na verdade, tem que jogar com, porra, 7, 8 times em jogo de futebol, dos 140 que tem disponíveis. Até o Elatos gozou no Solid, então foda-se. Pô, não, só um último adendo aqui, eu tô olhando aqui o line-up do Battle. Caralho, Solid, que nojo, cara. Do Kaki. O Battle Stage Odon tem 8 personagens de Dragon Ball, né? Que é mais fodão, 6 One Piece, 6 Naruto. Os Naruto são o Naruto, né? O viadinho lá, o Sasuke, a garota, o professor deles lá, o Gaara e o Rock Lee, moleque. Que é o único personagem maneiro dessa merda. Exatamente. Ao lado do outro lá, dos cavalos. Yeah, you guys! Yeah! Thiago Visitado 78 sobre evolução nos jogos. 79. 78 de novo, cara. 79. Eu falei 79 no começo, mas tô maluco. Será que eu falei? Você tá com sono? Você quer que eu termine essa bagaça? Termina aí, passa o Seixas, termina aí. Então, estamos terminando aqui nosso episódio maravilhoso sobre a evolução dos jogos. Pra você que ouviu esse podcast inteiro, você tem muita paciência. Se você ouviu o coitado do menino que eu nunca lembro, o Nick, ser zoado e esculachado por todos. Ser gozado. Ser gozado pelos amigos, que isso não é uma coleguice. Isso é quase uma festa de faculdade americana. CollegeRules.com. Mas então... Pra você que curtiu, pra você que tem reclamações, por favor, senhor Eternidade, você fala pra onde a pessoa vai mandar. Rapidinho, não, Severino, deixa eu só te perguntar. De conclusão aqui, nós percebemos então que inovação nem sempre é a chave. As pessoas mudam, você sabe que os jogos têm que mudar com as pessoas, porque senão quem é que vai jogar, não é verdade? Eles não têm nada de sala do tempo, nem de nada pra você ficar brincando, manipulando a sua época. Então acho que se você gostou, gostou. Quem não gostou, não gosta. Né? Quem não gostou, goza no sólido. Coitado, para. Até quem não gostou, cara. Haters gonna hate. Haters gonna come. É isso que eu ia falar. Você vai falar qual e-mail, qual Twitter, você não vai falar nada? Você vai me deixar assim no vácuo? Cara, eu não entendo. Por que você sempre tem que falar essas coisas, cara? Só porque eu nunca sei. Mas você para que sempre que eu tô aqui, sou eu que tenho que falar. Tá certo, é justo. Então, se você quiser mandar um Twitter, você vai tomar no cu. E depois, logo após, você manda pra @baixofensoco. Se você quiser mandar um e-mail, você manda para eugostodejogos@baixofensoco.com. Cadê a sua animação? A minha animação. Eu gosto de jogos! A minha animação foi pro caralho, entendeu? Ele perdeu toda quando ele gostou do sol. Ele gastou toda a animação no sol. Tá. Vou começar a gravar essa porra animada o dia que começarem a me pagar, beleza? Obrigado. É isso aí, rapaz. É o complexo design. É pá. Tem o Facebook também, que, porra, Facebook é coisa de viado. Então, não sei, cara. Coisa de viado eu não sei. Coisa de macho é mandar carta, né? Mandar cartinha. Aí, é a parada. Mande uma cartinha para nós. Caixa postal. P.O. Box 475, São Paulo, capital. P.O. Box só me lembra aquela banda. Tô viajando na onda dessa menina que dá aula de inglês. Toma vinho português e... babás! Todo mundo já jogou Portal 2 aqui? Já zerei. Não joguei, não. Ai, já chegou falando, ai, zerei. Eu tô quase zerando o modo co-op. Ai, o Arthur. Ele. Só não zerei o modo co-op porque o Arthur é um cara muito ocupado. Co-op eu já zerei com o Rafael. Tá bem que tu é meu amigo, cara. Exatamente, ainda bem. Caralho, mano, eu quero comer Mirabel no recreio contigo, mano. Tipo, mano, fica muito putão, mano.